Em 1978, estreia nos cinemas americanos Superman, o filme. Ainda que não tenha sido o primeiro filme de super-heróis, foi o primeiro grande e o primeiro com uma grande produção, estabelecendo assim o gênero de filmes de super-heróis como conhecemos hoje em dia. Então, como esse filme é um clássico, eu decidi não só examiná-lo, mas examinar suas sequências e seu spin-off. E para isso, eu trouxe o microfonão, que já havia trabalhado comigo no cast de trilogia sequels de Star Wars, e também nos dois casts dos filmes dos X-Men da 20th Century Fox. Importante avisar que esse programa contém spoilers de todos os filmes mencionados. Então, se você não assistiu a esses filmes, ou pretende assistir, eu recomendo assisti-los e então voltar para esse programa. Mas se você não liga para spoilers, fique à vontade para ficar. Então tire seus óculos, vista seu uniforme e voe conosco enquanto revisitamos os filmes clássicos do Superman. Então vamos lá, então retornamos a 1977, na verdade 1978. Onde é que você estava em 1978? Ah, rapaz, eu estava num plano que com certeza não era esse, porque eu não era nascido. Eu posso falar onde eu estava, assim, 20 anos depois, entendeu? É, não, Eu sim, estava isso daí é mais nascendo. fácil. Eu estava É, nascendo. eu também, inclusive. Mas é, então, assim, em vez de começar em 1978, queria começar perguntando como você conheceu o Superman, você lembra? É engraçado, cara, porque Superman é daqueles personagens que estão no nosso imaginário desde sempre, né? Eu não tenho uma noção muito clara de onde eu comecei, mas provavelmente isso é uma certeza que eu tenho, foi algum projeto multimídia que retratava o Superman, não foi na sua mídia de origem, que foram as HQs. Inclusive, foram esses desenhos, essas séries, né, esses filmes que me levaram ao Superman. A lembrança mais antiga que eu tenho, assim, de Superman, de série, né, na verdade é com a TV. É, com Super Amigos, né, que eu via de manhã, e com dois seriados, cara, que são seriados que hoje em dia são meio contestados, né. Na verdade, um deles é, né, o outro nem tanto, né, que é Smallville. Eu lembro que eu era muito pequeno, mas eu assisti a primeira e a segunda Nossa temporada senhora, no... a minha irmã adorava assistir Smallville, cara, se Cara, quiser. mas eu vou te falar, eu tava revendo não faz muito tempo as primeiras temporadas, e assim, as duas, três primeiras temporadas são muito boas. São muito boas mesmo, assim, tem muito mérito, sabe? A terceira é bem legal, a segunda e a terceira são bem legais, inclusive, entendeu? Eu nunca consegui assistir, velho. Eu sempre achei muito bagunça. Cara, então, assim, ela é uma série bacana, assim, sabe, cara? Se você pegar a premissa, se você encarar o feeling dela, entendeu? Ela é legal, assim, no início, entendeu? Que ela é mais simples, mas depois eles vão inserindo tudo que é elemento do universo DC, mas assim, só não aparece tipo Lanterna Verde, que eu me lembre, tá? Lanterna Verde, Mulher Maravilha e Batman, entendeu? Pois é. Porque de resto tem Flash, tem Cyborg, tem a Sociedade da Justiça, né? Tem a própria Liga da Tem Justiça em si. Aquaman, velho. Aquaman, que Tem, na época era um tem. personagem tipo C da DC. Exato. Enfim, foi essa série e foi Lois and Clark, cara. As Novas Aventuras de Superman, aquela série dos anos 90. Oh, boa série. Eu vi, tipo, sei lá, 5 episódios e era divertido. É boa, é boa, é boa. Eu conheci, eu lembro nitidamente, cara. Foi pra mim. É um momento muito marcante, porque eu conheci. Eu conheci através daquele filme, é Batman e Superman, Os Melhores do Mundo. Ah, sim. Que na real é o episódio crossover do Batman com o Superman no desenho do Superman. E cara, olha que incrível. Mas é excelente esse episódio. Quer dizer, que depois virou filme, né? Então, eu conheci em um filme, olha só, em um filme eu conheci Coringa, Lex Luthor e Superman. E Batman também. Alerquina, provavelmente, né? Mas eu lembro que, tipo, eu pensei, cara, é incrível, sabe? É uma história incrível. Esse que tinha que ter sido o Batman vs Superman. É, eu também acho. E é um episódio tão redondinho, assim, sabe? Tem uma dinâmica tão boa, tanto do Superman com o Batman, do Coringa com o Lex Luthor. Episódio incrível. Sim. Devinha bem. Mas foi sua primeira. Primeiro contato com o personagem, cara? Caramba. Foi que eu queria ver desenho do Batman na época, aí meu pai deu, tá, vê esse daqui que é com o Super-Homem. Opa, que é isso Olha aí? só. Não, Chefe. é bem. Eu tenho até, tipo, junto com isso, meu pai deve ter gravado num VHS aqueles episódios, As Novas Aventuras do Superman, que era um desenho dos anos 50. Ah, sim. Nossa senhora, esse desenho é tipo, putz, é assim, é um nível abaixo dos Super Amigos, porque os Super Amigos é dos anos 70. Imagina Superman dos anos 50. Eu gosto de Super Amigos, tá? Então, assim... Eu também gosto, sacou? Mas, assim, calcule o que que era um Super-Homem dos anos 50. Exato. Não, mas se for aquele Superman... Não é aquele Superman do que ia pro cinema, não, né, cara? Não, era um desse desenho animado. Não, mas então, tinha o desenho animado lá, que fez dos irmãos, que foi o desenho que fez o Superman voar, não é esse não, né? Não, esse é o dos Flash. Eu também vi quando era criança, pode crer. Eu tinha um VHS que tinha acho que 5 episódios, e eu também, eu achava incrível na época. Putz, aquele é incrível. Não, até hoje, cara. Inclusive, quem tiver curiosidade, tá em domínio público esse desenho, pode assistir totalmente gratuito no YouTube. Eu vi num DVDzinho, desse DVD de R$9,90 uma vez, uhum. Na época eu já era fã de super-heróis, aí eu falei, velho, compra aqui, por favor, eu nem sabia o que era. Uhum. Eu achei incrível, cara, e assim, era um DVD numa qualidade bosta de imagem, mas a animação... Não é que é qualidade bosta, é porque, tipo, é filme velho, sacou? Então perde-se muito. Não, mas assim, não tava remasterizado, entendeu? Uhum. Tava... Eles DVDs, assim, produções bem baratas, e provavelmente era porque tava em domínio público, né? Uhum. Ele vai desafiar sua gravidade. Parecerá com um deles. Não será um deles. Não. A densidade da sua estrutura molecular o tornará mais forte. Será estranho. Diferente. Ele será rápido. Será invulnerável. Isolado. Sozinho. Não estará sozinho. Nunca estará. Então nós voltamos a 1978 com Superman, o filme, dirigido por Richard Donner. Então, por onde a gente começa, microfonão? Cara, eu acho que a gente pode começar um pouco, de repente, no histórico desse filme, porque apesar dele ter sido lançado em 78, né, a ideia, né, o que consta a ideia assim, pro filme do Superman, ela vem ali do final de 73 com o produtor dos filmes do Superman, que foi o Ilya Skaldin. Eu acho que esse é o nome, não sei. Era o dono da companhia que produziu o filme. Exato. Na verdade, assim, o que rolou, o pai dele, né, o pai dele, que era o Alexander Skaldin, né, mais o parceiro, né, que era o Pierre Expander, que era dessa produtora, eles compraram lá em 74, mais precisamente em novembro de 74, eles compraram os direitos da... Enfim, né, os direitos do Superman da DC Comics, né, os direitos cinematográficos. Isso foi um processo, assim, acredito que foi um processo bem longo, né? Foi um processo que teve muitas vidas e vindas e tal. Quando eles enfim, compraram esses direitos, eles já foram atrás do, né, dos possíveis nomes. E aí você tinha nomes como Al Pacino, Steve McQueen, o Clint Eastwood, né? Nossa senhora! Exato, cara. Imagina o Clint Eastwood como Superman. Cara, ele mesmo já comentou sobre isso, assim, uma vez e assim, cara, seria uma loucura. O Superman do Clint Eastwood é o Superman do Injustice, pra mim. É porque a gente tem a imagem do Clint Eastwood, Dirk Harry, né, cara? Isso. Dos filmes lá de Faroeste, do Sérgio Leone, né, Não, mas então, mesmo o Clint Eastwood nessa época, eu não consigo imaginá-lo como um Superman, não, cara. É por conta da imagem, né, cara, que a gente tem do Christopher Reeve, que, pô, é realmente o Superman, cara, assim. Casting de super-herói, não tem outro casting melhor do que ele. O pessoal vai falar Robert Downey Jr., mas o Robert Downey Jr. tá interpretando ele mesmo com um traje mecânico. Exato. Uhum. Mas, cabe dizer que, enfim, né, eles acabaram, enfim, no roteiro, na verdade, ele foi sendo desenvolvido, né, passou na mão de muita gente, mas tem que se salientar que quem foi contratado, né, para escrever o roteiro, né, e dar assim um tratamento era o Mario Puzo, que é nada mais nada menos que o escritor de The Godfather, né, que isso. Deu origem depois a um filme pouco conhecido, cara. É, uma trilogia pouco conhecida, inclusive. Tem valor nenhum essa trilogia quase, que é a trilogia do Poderoso Chefão. Exato. Inclusive, tá, o Francis Ford Coppola chegou a ser cotado pra dirigir o filme, veja só vocês, né? Olha só. Ele chega, ele mas provavelmente vai ser muito caro e o estúdio não conseguiu. Então, o Francis Ford Coppola, o William Friedle, né, que fez o Exorcista, o que já demonstra realmente uma preocupação dos caras em buscar realmente assim grandes nomes, né, nomes de peso que dessem ali uma legitimidade ao projeto, até talvez pelo fato do, né, do filme ter como base ali, ter como material fonte os quadrinhos, né? E vamos pensar que talvez na época isso não fossem filmes de tanto prestígio assim, né? Mas que já fosse o Superman e tudo mais. É, eu acho que tinha um pouco desse cuidado, né? Mas assim, era uma história sólida, né? E a ideia realmente era mais ou menos ir por um filme em duas partes. Só que, como o roteiro era muito longo, eles então contrataram ali dois outros roteiristas, que é o Robert Mantle e o David Newman, para fazerem uma reescrita e, enfim, né, fazerem realmente a divisão ali entre Superman 1 e Superman 2. E assim, o roteiro que foi, esse roteiro que foi revisado, ele já tinha um tom ali mais camp, entendeu? Até porque nessa época, filme de super-herói era considerado entretenimento B, sacou? Tal qual ficção científica. Sim, exato, exato, exato. Esse processo de construção do roteiro, porque todas essas questões mais profundas do roteiro, né, essas reflexões filosóficas e tal, elas derivam um pouco ali do que já se tinha mesmo na história do Mário Puzo, né, pelo menos até onde se dá a entender, né? Então, assim, o conflito com o pai, né? Essa questão do limite dos poderes do Superman, né, até onde ele pode dar os poderes, não, isso já estava, né? E aí, a partir dessa revisão, o roteiro ele foi para um clima mais camp, né? Ele deixou de ser um épico e se tornou mais um filme de aventura. Exato, exato. Não é ruim, digamos. Acho que isso foi até benéfico para o filme. É, assim, mas dá pra se dizer, né, essa versão é mais ou menos a versão de 76, quando o Richard Donner, ele entra, enfim, e aí ele pegou também, cara, e trouxe o Tom McKinvisk, caramba, eu não sei falar o nome desses caras, desculpa, mas uma reescrita. Esse cara, ele já disse que o roteiro não usou nenhuma palavra do roteiro do Mário Puzo e tal, mas pelo que a gente sabe, né, realmente e assim, 500, enfim, era mais de 500 páginas, era 550 páginas, entendeu? Então, era muita coisa pra um filme, pra dois filmes, no caso, né? Pra um é coisa absurda, né? Mesmo pra dois já era muito filme. É, esse filme hoje em dia seria dirigido pelo Zack Snyder. Caraca, ia ter de ver 6 horas. Ia ser, sei lá, né, cara, Satan Tango, né, dos filmes super-herói. Assim, na verdade ia acontecer o seguinte, ia ser o Zack Snyder ia filmar, só que ele ia ter que sair, aí ia entregar na mão de outro diretor, o Zack Snyder ia ficar bolado e ia pedir pra fazer o corte dele. Exato, exato, exato. Ia ser o Satan Tango dos filmes super-heróis, né? Sendo que o Liga dos Super-Heróis. Yeah. Mas, ia assim, ser o Silmarillion dos filmes super-heróis. Nossa, é por aí, né? Vamos resumir, porque no final das contas a gente sabe quem foi o Superman e eles optaram por um ator desconhecido, né, cara? Exatamente, que hoje é conhecido por conta do Superman, que é o nosso querido Christopher Reeve. É, ele basicamente foi só conhecido por isso, né? Fez alguns outros filmes assim, né, de relevância, mas é o Superman absoluto mesmo. Isso, e na real vou falar aqui, é o melhor cast de super-heróis disparado. Não tem outro ator melhor, assim, que encaixou no personagem como uma luva. Porque ele é um bom Clark Kent e ele é um bom Superman. Não tem outro, sacou? Exato, geralmente exato. Os atores geralmente vai oscilar um mais pra um lado, outro pro outro, mas ele encaixa de, assim, como uma peça de Lego pro papel. Não, exato. Ele se tornou a imagem do Superman. Impressionante, cara. Mas assim, eu acho que tem outra escalação que é interessante de comentar, cara, né? Porque é a escalação que no final das contas, se a gente for olhar, não é nenhum um grande personagem no filme, né? Assim, é um personagem que tem uma importância muito grande, que é a escalação do Jor-El, que é o pai biológico do Superman, né, cara? Que foi feito pelo Marlon Brando. Interpretado pelo Marlon Brando. É, mas o Superman, ele é ali de uma época que o Marlon Brando, ele tava reencontrando, cara, o... Enfim, né, tava reencontrando a popularidade, né, cara? Dele, assim, em termos de bilheteria mesmo, né? O Marlon Brando tinha essa coisa de ser né, o sex symbol ali do, né, dos anos 60 e tudo mais, né, de um bando de chamado desejo, né, e desses, mas ele em dado momento entrou em declínio, né, e aí nos anos 70, cara, né, que depois foi do Chefão, se não me engano, ele começa a ter uma crescida. Só que o Marlon Brando, ele foi um cara importante nesse sentido, porque ele já era o Marlon Brando, né? Por mais que ele tivesse, sim, né? Não só porque em 72 ele tinha feito, né, o Vitor Corleone em Poderoso Chefão, né? E tinha ganhado, né, o Oscar de melhor ator. Se não me engano, o segundo Oscar da carreira dele, né? Pode crer. Ele, enfim, tava... Enfim, ele tava... trazendo ali uma legitimidade pro projeto, né? Ele já era Marlon Brando. Tanto que ele ganhou alguns milhões pra fazer o pai do Kal-El. Exato, exato. Inclusive, acho que ele ficou com parte da porcentagem de bilheteria, se eu não estou enganado, né? Posso estar enganado, mas eu acho que ele ficou. Tanto que o nome dele mesmo, cara, vem antes do... Antes de todo mundo. Exato. Antes, deve exato. Descobrir, antes até do Giadona, inclusive. Participação pequena, mas ele lucrou bastante com isso. Ah, e tem que comentar o vilão também, né, cara? Putz. Pô, o Gene Hackman, pô, que cara carismático. Porque tem uma coisa também, que esse é um lado um pouco era de prata, era de ouro dos quadrinhos, que a visão moderna do Lex Luthor é de ser um empresário maligno, correto? Uhum. E aqui ele é meio que um gênio do crime, sacou? Aquela coisa bem era de prata, era de ouro mesmo. É que era a época que o filme tava sendo lançado, né? O ficou pra pensar que mais ou menos a era de bronze, né? Que é de onde a gente tira essa visão do Lex Luthor. Ela é ali dos anos 80, né? Mas mais precisamente ali de 86, cara. Essa visão que a gente viu, na verdade, até nas versões do Smallville, né? Dos desenhos animados do Lex Luthor, né? E até no Batman vs Superman, né? Nesses filmes mais recentes. Ela é fruto ali da versão dos anos 80, né? Fez o Lex Luthor calcado na cultura que ele tinha da época, né? Que era a cultura, essa cultura dos yuppies, né, cara? Que era esses jovens executivos, uhum, assim. Que era uma figura, assim, bem ascensão no início dos anos 80, né? Então, você tinha essa figura do empresário, né? Executivo, jovem, que usava cocaína, rodo e Lex Luthor. Depois, essa visão do Lex Luthor mais gênio do crime, né? O cientista maluco, ela até retorna um pouco nos quadrinhos contemporâneos. É interessante você pontuar isso, porque esse filme do Superman, né? Nesses filmes como um todo, eles vão ter referência à Era de Prata. E não só no Lex Luthor, mas no nível dos poderes do Superman. E no próprio tom do filme, né, cara? Eu acho que isso é uma questão interessante de se perceber. Como esse filme, ele tem um tom muito mais pueril. O Richard Donner, inclusive, ele falava que o filme, ele não tinha necessariamente, né, essa era a visão dele, não tinha que ser um filme necessariamente realista, né, mas tinha que ter um tom crível, entendeu? Exato, tanto que a frase que vendia o filme na época era fazer o homem acreditar que voava. Putz, então, assim, esse lance do homem, do fazer acreditar que o homem voava é um ponto importante que a gente não tá comentando em um outro... elemento que vendeu muito o filme à sua época, que fez ele, sabe, que foram os efeitos especiais, né? Inclusive fizeram o filme ganhar o Oscar. Porque... Exato, que era um que a gente tem que dar agora crédito pro Roberto Gomes Bolanhos, que é a tela verde. É, exato, cara. Mas não só a tela verde, eles também usam muito, assim, cabo, né, cara? Isso conseguia... Isso é também, verdade. Pra época, dá uma sensação de enfim, né, de voo mesmo, cara, que era um negócio muito impressionante pra época. Então, realmente, era realmente, pô, pra parecer que o Chachou voava, né? Convencia muito. Tudo bem que, assim, você pega algumas imagens promocionais, ele, de fato, parece que tá voando. Você coloca no filme, você vê nitidamente que ele tá em cima de um banquinho com a câmera levemente angulada, mas ainda assim... Ah, cara, mas pensa pros anos, pro final dos anos 70, cara, o que você representava. Claro, não, sem dúvida, sacou? Visualmente, cara, senão ia ser uma coisa bem, sei lá, sabe, seriado dos anos 50 do Super-Homem, que ele estica os braços pra frente, só que ele, sabe, a câmera só tá virada. Exato. Porra, eles inventaram uma técnica que combinava efeitos de projeção frontal com lentes de zoom que os caras projetaram especialmente pro filme, sacou? Então, realmente, assim, foi um negócio muito revolucionário pra época, né? E, putz, tem também ali a trilha sonora do John Williams, né? Caramba, você percebe que é um cuidado muito grande pra fazer o filme funcionar, né, cara? Pra vender o filme da maneira como enfim, ele foi vendido, né, cara? E parte do sucesso tá aí. Qual foi a sua reação quando você viu esse filme pela primeira vez, cara? Porque ele é um filme antigo. Cara, assim, eu acho que assim, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu acho que já tinha estreado Batman Begins. Uhum. Mas ainda assim, sabe, apesar, tipo, acho que ele ia falar, isso aqui tá esquisito, por exemplo, Clark Kent correndo, faz aquela piadinha do é mais veloz que uma locomotiva, o jargão dos anos 40. Eu achava um pouquinho estranho, mas ainda assim, sabe, um filme tão redondinho, ainda que um pouco lento pros padrões de 2006, vamos por assim, mas ele é um filme tão redondinho, sabe, ele resolve tão bem as coisas, é um filme tão bem planejado, eu acho esse filme incrível, sacou? Sim. Filme, eu acho, cara, que é, primeiro, né, esse comprometimento do elenco, cara, da produção toda com o filme, eu acho que é uma coisa muito impressionante, né, cara, você pega, vamos comentar uma coisa, o design de produção desse filme, cara, eu acho, pô, a identidade visual que eles dão pra Krypton, cara, no início, é um negócio que até hoje eu acho impressionante. Isso, pode crer, velho, que é tipo, de fato, porque faz sentido, é, você colocar um planeta, digamos, totalmente frio, e que só conseguiria crescer alguma coisa em um lugar muito frio, por exemplo. Que dá a Fortaleza da Solidão, por exemplo. E conceitualmente isso é... E não é um negócio que eles ficam, assim, criando diálogo expositivo, né, pra falar, né? Mas é um negócio que é só por uma tela de direção de arte. Não. É simplesmente questão estética. Você já entende. É. Eu já gosto muito desse filme porque ele abre justamente com um gibi santo aberto, né, cara? Isso é uma coisa muito legal. E aí mostra o globo do planeta diário, que inclusive eu acho que é o único momento que aparece nesse globo, nesses filmes antigos. Mas, pô, tá lá, né, cara, e dá pro espaço, né, cara, dá o close no espaço. E aí, aquela abertura que é muito impactante com a música, né, mas com os efeitos especiais, tipo, mostrar as galáxias, né, e as estrelas, os cometas passando, até hoje é muito bonito, cara. Assim, o início ele já é muito instigante, porque tem aquela cena de... E aí já tem primeiro uma referência muito clara, que já é uma piscadela pro futuro, que é o Zod, né, cara? O General Zod sendo julgado e indo pra Zona Fantasma. Que é um efeito muito bonito, né? Ele andando num plano, girando, assim. Muito legal. Não, é a identidade visual daquilo, né? Do julgamento. Com os visores, assim, aquelas imagens, assim, bem grandes dos líderes de Krypton julgando. Exato. E aquela luz no alto da cúpula, né, cara? Que é a luz que... tá direcionando, né, o lado onde eles estão presos, né, e onde eles vão ser presos pela Zona Fantasma ali, né, cara, que é um negócio muito estranho também, né, cara, que é tipo... Uma coisa bastante bem alienígena mesmo, sacou? Combina bastante com o filme. Mas isso é legal. Assim, eu só acho que essa cena, né, num primeiro momento, ela soa meio deslocada, assim, nesse filme e tal. Tem a versão estendida, né, do diretor, que eu aconselho, né, tem umas cenas bem legais, apesar de... essencialmente ela não acrescenta muito ao que o filme é, né? Mas tem umas cenas muito bacanas e tem uma cena a mais do Jor-El ele tentando avisar, né, ao conselho, porque você entende que na verdade ele tá ali jogando porque ele é parte de um conselho do planeta, né? E ele tá tentando avisar. Isso. E ele insiste em falar que as ações dos kryptonianos estão causando a própria destruição do planeta. Sim. Né? Inclusive a destruição do planeta é um negócio também, meu amigo, é impressionante. A sequência assim do planeta explodindo, cara, né? Aquele planeta tá indo em direção ao sol. É uma coisa bem influenciada por filme de tragédia, assim, que tinha. É um negócio que você olha e até hoje, assim, o senso de escala é um negócio que me impressiona, sabe? Né? Pessoal caindo, sabe? Coisa explodindo e voando, cristais atravessando o chão, uma parada bem impressionante mesmo. Esse filme, esse início, eu acho ele todo muito legal, pô. E também pra falar do início, a gente tem que falar da cena em que Jor-El manda seu filho para o planeta Terra. Ah, é, né? Bom, é uma cena muito bonita, né, cara? Putz, Se eu não me engano, eu, não sei, eu acho que isso é lenda, mas eu acho que o texto que o Marlon Brando disse no filme foi todo improvisado. Rapaz, mas se for, parabéns, né, porque... Parabéns. Agora, não sei se, de novo, eu não sei se eu tô confundindo essa história com, sei lá, com um texto que ele falou no Apocalipse Sinal. Mas ainda assim, se isso for, de fato, um texto improvisado, parabéns, porque o texto é muito bom. Não, é maravilhoso, cara. E cria uma questão muito importante com o que vai ser, assim, essa relação de pai e filho, né, do filme, que eu acho que é um negócio muito poderoso. com... Ao longo do filme. É, exato, né? E ao longo dos filmes, né? Porque a gente vai chegar a isso mais pra frente. É verdade. Mas esse início todo, ele é muito bacana, né, cara? Tipo, o Superman caindo, né? Os pais, né? O Jonathan e a Martha achando ele no... Desculpa, a gente tinha que soltar essa piada. É legal porque, tipo, cara, assim, eles não se preocupam mesmo em apressar as coisas e constrói o personagem muito bem, né, cara? Aquela parte dele em Smallville, né, cara? É, antes disso, poxa, quando eles encontram o garoto, precisam trocar um pneu, o garoto levanta o carro. Nossa, cara, essa cena é muito... Não, o carro, ele escapa do step, né? Ele quase cai em cima do Jonathan e o bebê que meio que salva eles, né? Uhum. Isso é uma coisa legal. Tem um detalhe interessante, porque quando o Superman, ele é lançado, ele é um bebezinho mesmo, né? Mas quando ele chega à Terra, ele tá uma criança maior, então... Dá pra entender que passou anos ali. Aliás, eles falam, né, que se passaram anos do bebê viajando na espaçonave, porque ela meio funcionava meio como útero, uma coisa assim, né, cara? Quer dizer, olha o conceito da parada, velho. É muito... É, e eu acho que, se não me engano, ela é uma nave toda feita de cristal pra absorver luz, inclusive. É assim, putz, é muito, assim, bem feito, sabe? Essa parte sci-fi do longa, que não é majoritária, mas tá lá, né, cara? Tipo, a origem do Superman é totalmente sci-fi, eles não renegam isso. Isso eu acho muito, muito massa, cara. E a cena também da morte do Jonathan Kent, eu acho ela muito emocionante, cara, porque... ela é muito triste, porque aí, de fato, não tem o que fazer, sacou? Ele pode correr e pular, mas quando se trata, sei lá, de um genética, não tem o que fazer. É, não, ó, isso é uma coisa que eu vou ser bem honesto, assim, que esse é o ponto que eu acho que, por mais que eu goste do Man of Steel, que o Zack Snyder, ele caga na parada, porque toda vez que o Jonathan Kent morre, é ele tendo um infarto, sacou? E isso é muito poderoso. Ah, e assim, isso quando ele morre, porque não é um caso tipo Tio Ben que vai morrer com certeza. Tem algumas versões que o Jonathan Kent sobrevive, inclusive. Não, eu entendo e até gosto da ideia do que o Zack Snyder tá tentando propor ali. Mas, putz, é muito mais poderoso, é muito mais interessante, porque, cara, você não pode fazer nada, entendeu? Você não. Né? E isso é uma questão que olha como o roteiro é bem amarrado, porque vai se ligar no final com um conflito, assim, ético que o Superman vai ter, né, cara, de que, pô, você não pode mudar o rumo da história, da humanidade, e assim, isso tá jogado lá no iniciozinho, entendeu, cara, é muito inteligente o roteiro, né, nesse sentido, né, nessa construção. Até porque, inclusive, essa cena lá sucede, a cena que a gente comentou dos Clark correndo do trem. Exato. Que aí mostra, tipo, ele é super poderoso, porque não era uma coisa, tipo, não tinha o programa Os Super-Humanos de Stan Lee, na época, passando na TV. Uhum. É você ver isso no cinema, um cara correndo, sacou, mais rápido que um e trem. E a sequência é muito boa, cara, é muito boa. É muito boa. Inclusive, se você olhar, tem uma garotinha que ela vê o Clark correndo, né? Mas é uma cena legal, cara, porque já entra um negócio que é o seguinte, né? Que é o Clark totalmente loserzão, né, cara, com... Né, tentando, tipo, porra, a Lana Lang, né, cara, que é a garota que ele curte, só como, saindo com... É, uma coisa bem Peter Parker do Tobey Maguire. É, mas isso é uma coisa que tá nos quadrinhos mesmo, assim, do Clark Kent ser um cara meio loser, que tem todos aqueles poderes incríveis e que, pô, não pode se mostrar, né, não pode, sabe, assim, tirar proveito daquilo, cara. Isso é, assim, é um detalhe bobo, cara, mas é muito bacana porque mostra a construção de personagem, que é um personagem que ele tendo que se conter, né, cara, e nunca podendo, assim, fazer o extraordinário. Então é um negócio, assim, maravilhoso, né? E aí... Muito. Inclusive a sequência que ele vai pro Ártico e ele lança a pedra, né? Que é o cristal e dá origem à Fortaleza da Solidão. A Fortaleza da Solidão. É muito bonita, né? Você vê nitidamente que é uma maquete, mas é tão bem feito. Cara, mas aí que tá, né, cara? É isso que eu acho maravilhoso nesse filme, porque... E isso é uma coisa que eu acho que às vezes até os filmes mais novos eles perdem, porque... Quando... É muito CGI. É, e assim, você vê, assim, perde um pouco do peso, porque você vê que aquilo não é real, entendeu? Putz, você pega, por exemplo, um filme recente com o Donato Maquete, o Blade Runner, o último Blade Runner, né, que teve com o Denis Villeneuve. 2049. Aquilo é tudo maquete, sabe, cara? Aquilo te dá um... Claro, tem inserção digital e tudo mais, né, os carros, bons, mas boa parte daquilo é maquete. E o senso de escala que aquilo te dá, porque aquilo parece real, sabe? Parece muito mais real, né? Porque... Agora, em compensação, pega um episódio 2, né? O ataque dos clones. Não, é exato. Putz, né? A cena que ele coloca lá os cristais, né? Que aquilo é meio que um painel de controle, né? E pô, surgem a imagem holográfica. Aquilo é tipo os áudios do WhatsApp, olha. Eu deixei aqui pra você um monte de áudio do WhatsApp. Depois você dá lá, escuta e busca conhecimento. É, só que é um áudio WhatsApp que interage com você, né, cara? O que, pra não apertar pra um lado, é terrível, né? É. É muito pior. E olha só, cara, a gente tá falando rápido, mas a sequência toda, ela demora pra acontecer, cara. Ela demora. Porque demora. Só depois disso vai aparecer o Superman como o vestido, né, cara? E a partir disso a gente vê o Clark Kent Metrópolis, né? É, conhecendo a Lois Lane e tal. Entrando pro planeta diário. É. Inclusive, assim, mano, outra coisa que eu acho perfeita é essa introdução dos personagens, do núcleo ali do planeta diário, porque... Sim. É, putz, é tudo muito, muito, assim, são muito carismáticos nas personagens. É tudo muito orgânico, porque você tem o Jimmy, que é o fotógrafo, tem que conversar com a repórter, aí você tem a repórter escrevendo matéria, entregando pro chefe. É. Aí o chefe, olha, tem um erro de digitação aqui, volta isso aqui. Aí chega um novo jornalista e fala, esse aqui é o novo, trabalhem bem com ele. É, não, mas assim, é engraçado porque a Lois Lane, ela tá me cagando e andando, né? Tipo, ah, esse novato aqui, vambora, né? É, sacou? Eu tenho que ganhar meu Pulitzer. É, aquela sequência da tentativa de assalto, cara, ela é muito engraçada, cara. Porque ela demonstra muito a minha personalidade da Lois Lane, que é a personagem que, porra, ela reage ao assalto, né? Ela quase morre, inclusive, cara. Quase morre. Putz, é muito bom. Por sorte, ela tinha um kryptoniano ali do lado, sacou? E ele ainda dá aquela zoada, né? Pô, se você arriscou sua vida por um batom, sei lá, dois absorventes e $5. Caramba, e é muito bom, cara. Não, e ele ainda olha pra bala e dá uma olhadinha pra câmera, inclusive. É, não, é muito bom, é muito carismático. Por que choras, Deadpool? É verdade, né, cara? Uma pequena quebra da quarta parede. Não, mas é, o diálogo todo é muito engraçado, porque ele tá falando com o assaltante, né? Não, porque, poxa, fazendo isso? Pô, tenta direitar, é, rapaz. O que você tá fazendo isso? O cara é literalmente um lawful good, velho. É muito bom. Aí o assaltante pega e fala, eu acho que você tá certo. Eu vou fazer isso. Ele, tá bom, tá vendo? A gente precisa reagir. Ele, mas depois que eu assaltar vocês... É muito bom, cara, é muito bom, velho. E a apresentação do Lex Luthor também eu acho genial, cara. Eu acho sensacional. Nossa, cara. Primeiro que assim, tava rolando uma perseguição ao Otis, que é o... É, exato. O ajudante burro do Lex Luthor. Cara, que alívio cômico engraçado, velho. Eu não gosto desse personagem assim, gordo engraçado, cara. Mas no filme ele funciona muito bem, porque ele é muito engraçado. Não funciona. Não, e assim, tipo, de repente ele entra na parede do metrô e é isso, sacou? É, exato, exato. Não, e o Lex Luthor, primeiro, ele mata ali a sangue frio, né, cara? Tipo, sem remorso, empurra o cara pro trem, né, cara? E é uma cena bacana, porque ela tem uma coisa meio no ar. E é muito excêntrico, porque você vê, tipo, uma parada debaixo do metrô com piscina, 200 monitores. Não, não, e aquele ajudante dele, né, cara, quando ele entra, ele fala assim, ah, você foi seguido, né? Aí ele se manja assim, cara, sai derrubando um monte de coisa. Ele, não, mas eu já cuidei dele. É muito bom, sabe? É esse humor pueril, cara, assim, que eu acho que porra, o filme... E não é bobo, assim, é meio bobo, mas não é assim... É bobo, é tipo estilizado, sabe? É, bem cafona, assim. Exato. E aí tem um detalhe interessante nessa parte do Lex Luthor, porque, assim, tudo que é de humor funciona muito bem no Lex Luthor, e a interpretação do Gene Hackman. Por mais que ele não seja o meu Lex Luthor preferido, eu acho que dentro da proposta do filme ele funciona muito bem. Pô, é muito bom. O plano do Lex Luthor já é sensacional, né, cara? Porque é um plano de um bilionário, né, do ramo... Imobiliário, pô. Especulação imobiliária. Isso, do ramo imobiliário. Tudo bem que ele é meio maluco, porque ele compra, sei lá, uma terra que custa X por 5X, sendo que ele podia comprar por, sei lá... Um 25% a mais, já tá tudo bem, mas... Ah, mas pô, pensa... Se é um plano maligno... Pensa que você tá esquecendo que a gente não... A gente vive num mundo que tem uma coisa chamada gentrificação, entendeu? Porque ele tá fazendo uma mega ultra hiper gentrificação no deserto. Porque em vez de ele, sei lá, né... Comprar um monte de empreendimento, assim, né... Numa área pobre e ficar revitalizando ela pra expulsar a população pobre e aumentar o preço do aluguel daquela galera, né... Como, sei lá, o que a gente fez na Rua Augusta, em São Paulo, ele tá fazendo, tipo, criando um... ele tá fazendo, tipo, uma praia. Cara, se fosse hoje em dia, o Lex Luthor, ele ia ter um caminho muito mais fácil e não ia ter filme, entendeu? Que ele ia jogar um monte de hipster lá, que o preço já ia subir nas alturas, entendeu? É, ou então ele ia montar uma loja de logística que entrega qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. É, exato, exato. Não, mas eu acho que era mais fácil ele jogar um monte de hipster naquela parte ali do deserto, entendeu? Que ia brotar, assim, a hamburgueria artesanal, entendeu? É. Cervejaria artesanal, essas lojas que vendem vinil por 150 conto, entendeu? É, porque o cara... Na época não tinha hipster, né, cara? Era um tempo mais simples. Se ele for hipster nesse ponto, ele manda o carro pro espaço. É verdade. Coincidência? Não sei. Não sei. sei. Putz, mas, cara, é absurdo o plano dele, né, cara? Porque ele tem que roubar só 2 mísseis nucleares, cara. É muito bom. É fácil, sacou? Não, e a maneira... E correr o risco de terminar com a Guerra Fria, inclusive. Caraca, não, e a maneira como ele rouba os mísseis, cara, putz, ele é muito... Primeiro que ainda dá uma cagada, né, porque o gordinho coloca os códigos errados. Isso, aí ele tem que roubar um segundo míssil. Caraca, velho, é sensacional, cara, assim, é pueril, cara, mas não é... Não, o filme, assim, primeiro, ele não tá tentando se levar tão a sério, né? Bem... Até porque o Lex Luthor tem uma coleção de perucas. Cara, então, esses lances das perucas é sensacional, porque tem um detalhe que, assim, o Lex Luthor, né, todo mundo sabe, espero que você saiba, ele tem um detalhe muito marcante, que ele é careca, né? Tudo bem, isso às vezes varia, mas a via de regra ele é careca, e o Gene Hackman não queria raspar a cabeça. Então a solução que o pessoal da maquiagem penteada encontrou na época foi pentear o cabelo dele de uma forma diferente a cada cena, entendeu? Eu só percebo que ele é careca mesmo no final, né? Eu, pelo menos, na primeira vez, percebi que ele é careca no final, porque ele tira a peruca. E é legal, que a cena final ela é muito, que é muito icônica, dele tirando a peruca e dando aquele show, Lex Luthor, né? Eu sou um gênio do mal, tipo, é uma coisa muito Lex Luthor, sacou? Porque o grande fraqueza do Lex Luthor, além de ser um ser humano, é o ego. Exato, exato, exato. E nesse filme não, sacou? Ele quer falar, olha o que eu fiz aqui, o grande plano. Ele transformou o deserto da Califórnia num resort. Não, é sensacional, cara, é sensacional. A única parte quase meio caída, assim, mas isso é uma pecunha minha, é o lance da criptonita, né? Porque... Você acha? Eu não sei se é caído, mas é porque eu acho que, sei lá, peraí, tudo bem, né? Que o Pô é o super gênio do crime, mas como é que ele vai inferir que, né, o pedaço de meteoro do planeta dele pode matar o Superman? E como é que ele vai, na verdade, saber que aquele pedaço de meteoro que tem no museu é a criptonita, cara? Saca? É, tipo assim, é muito... Né? Inconveniente. Mas ele tinha que colocar algum modo dele enfrentar o Superman, né? Dele subjugar o Superman, tinha que colocar alguma dificuldade. Uma cena assim, você falou de coisas caídas, tem uma cena que eu acho caída que é o Super-Homem levando a Lois pra voar. Ela é brega, né, cara? Ela é brega, assim, aquela... É brega, sacou? Parece uma coisa, mas sendo tirado do Peter Pan da Disney, mas sacou? Que ela só segura a Lois pela mão e sai voando. É, mas... Mas beleza. Tanto que ela cai, né? É, tanto que ela cai, só que depois que solta a mão, sacou? Porque ela fica paralela ao eixo dos braços, quando ele solta ela cai, mas beleza. Chega a estragar o filme, sacou? Não, eu só acho que essa cena ela é meio brega por conta do voiceover que eles colocam, né, da Lois. Ah, você... você é um homem que me pôde fazer voar pela primeira vez. Alguma coisa assim, um texto bem piegas mesmo, assim. Mas, cara, novamente, não é algo que também comprometa, entendeu? Eu acho que, assim, principalmente nos dois primeiros filmes, o romance entre os dois funciona, sabe, cara? Sim, funciona. Constrói porque ele salva ela daqui a do helicóptero. A primeira cena, inclusive, eu acho bem legal, né, cara? A cena do que ele salva ela do helicóptero é bem, bem bacana. Sim. Tem uma piadinha, né, com o fato da cabine de telefone. Ah, é, pode crer. É muito legal. Que era uma piada recorrente do seriado. Sim, sim. Só que ele chega ali, pô, a cabine não é bem uma cabine fechadinha, né, cara? Aí ele tem que trocar na porta giratória do intermediário, cara. É bem divertido. Não, e toda essa sequência que vai mostrando ele, assim, né, atuando nisso, ela é muito divertida, né, cara? Que ele tá. Que ele prende o assaltante que tá escalando o prédio, né? Que ele vai salvar o gato da árvore, da garotinha. É, que é o clichê de todo super-herói. Exato, exato, exato. Mas, sabe, tem essa pureza, cara, assim, que é tipo o Mr. Nice Guy que você compra, cara. Uhum. É simples, entendeu? Mas os atores estão muito comprometidos. Você percebe que tá todo mundo muito comprometido, né? E os efeitos, assim, mesmo eles, pô, sendo meio datados pra nossa época, eles funcionam muito bem, né? São quase perfeitos nesse sentido. Eles são muito bem dirigidos. Sim, sim, sim, pô. É um filme, assim, incrível em vários aspectos, assim, nesses quesitos técnicos. Falando do, pô, o final, cara, o clímax do filme... É, a gente tem que falar do final. É, exato, exato. Que é a sequência que ele vai encontrar o cara pela primeira vez, né? Até chegar a Kryptonita, ele ainda manda, ó, não abre isso daí não. Aí ele abre, dá uma risadinha e fala, eu te avisei. Eu acho isso legal, cara. Inclusive ele toma uma... Ele apanha pra caramba do Superman, né, cara? Sem contar que ele é mal... O Lex Luthor é maldito, que ele pendura o colar de Kryptonita no Superman e joga ele na piscina pra se afogar. Pra morrer lentamente, né, cara? É, nossa, é maldito. Porque, enfim, tem aquela ajudante gostosa dele, né? A loira gostosa. Ah, clichê. É, senhorita Tachimaki. Esse nome é maravilhoso, cara. É muito bom. Ver esse nome sendo mencionado na versão dublada não tem preço. É, não, é muito bom a parte que ele tá dando esporro, porque na verdade ele lança o míssil pra duas direções. Só que a senhorita Tachimaki, ela percebe que um dos mísseis vai cair onde a mãe dela mora, né? E ela fala isso pra ela. O cara é muito filho da mãe. Pô, ela é demais, cara. E ela salva o Superman, né? Que é muito bom. Inclusive, antes de tirar a criptonita, né? Ela dá um beijo no Superman, né, cara? E a desculpa é muito boa. Ah, mas que não daria? Não, exato, sacou? E ele pergunta. O problema é que essa parada do beijo tem um meme, que mas se eu conhecer o meme, deixa pra comentar quando a gente chegar no Superman 4. É muito bom, porque ele fala assim: por que você me deu um beijo? Aí ela fala: é porque eu fiquei com medo de você me beijar depois. Justo. É. Não, e assim, a sequência de ação do terceiro ato, eu acho elas muito bacanas, porque, putz, cara... Sim, nossa, o Superman perseguindo o míssil, cara, é genial. É. Ao mesmo tempo que tem aquele clima cômico, que, pô, como né, era uma região meio caipira, né, olhando pro céu, assim, né, cara, meio incrédulo, né, sem entender. Tem um time cômico muito bom, mas assim, é legal porque ela vai escalonando, cara, sabe? E isso eu acho uma coisa bacana quando eles fazem filme, que tipo assim, a ação ela vai crescendo de escala, e aí começa a ter um baita de um terremoto, cara, e aí entra aquela coisa que você falou da influência de filme de catástrofe, né? Porque aqui dá pra ver. Que aí então, começa o chão começa a rachar, começa a cair rocha por tudo que é lado. Não, e tem vários núcleos, né? Tem o Jimmy Olsen, que tá na... Isso, tava numa represa. Tá na represa. Pô, aquela parte da represa é muito maneira, né, cara? Porra. É muito maneiro. E tem a Lois Lane, cara, no meio que o Superman esquece, cara. Não é que ele não esquece, acho que ele não sabia que tava lá, sacou? Não, é exato. Não, acho que ele sabia, ele sabia. Só que, pô, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, cara, que ele só percebe quando ele aparentemente acabou tudo, né, cara? E ele não ouve o batimento cardíaco dela. Ele fala, Lois, aí ele sai voando, né, cara? E ela tinha, infelizmente, ela já havia morrido, esterrada. Não, e convenhamos que é uma sequência muito tensa, porque ela tá sendo soterrada, cara. E assim, você vai vendo ela sendo soterrada, cara, e você vai ficando tenso. Porque o filme todo a gente vai parar. O Superman vai conseguir, porque ele para uma represa de quebrar, ele resgata a galera, acho que não me engano, numa usina de energia. Não, ele refaz a falha, né, cara? Isso é muito massa. Que ele entra no subsolo e ele ergue, cara. Putz, isso é muito massa, velho. Isso, sacou? Só que ele não consegue salvar a Lois. É tipo, putz. Não, e aí dá o... Assim, eu sei que é muito tosco e tal, e é muito exagerado, assim, o lance dele voltar no tempo. Mas, primeiro, isso é uma coisa muito era de prata dos quadrinhos, porque o Superman, ele... Isso, é bastante era de prata mesmo. Inclusive, menção assim, off-topic, o Kevin Feige falou que o Superman 78 é o filme favorito dele da DC. Depois que a gente assiste Vingadores Ultimato, a gente sabe por quê. É, exato. E talvez não seja só dele, porque se você pega o Mulher Maravilha, né, a primeira cena da Diana, quando ela chega no mundo dos homens, ela é uma referência àquela sequência do assalto, né, do Superman Colors. E o final do Liga da Justiça do Snyder Cut, ele tem uma... Assim, sem entrar em spoiler, ele tem o mesmo feeling, né, cara? Eu não acho que é só mesmo. Mas é muito louco, porque ele começa a girar a Terra no sentido contrário e depois volta pra deixar no sentido normal. Assim, é exagerado pra caramba, mas primeiro que isso tem impacto em tela, cara, porque a sequência, assim, a sequência dele girando, ela é muito bonita, né, cara, até tu olhando, né. A cara que o Christopher Reeve faz, velho, ele tá sofrendo fazendo aquilo. Pô, não, ele manda muito bem, e aí entra aquele voiceover, né, lembrando da fala do Jor-El, que ele fala, né, que não é permitido que o Superman use seus poderes pra mudar o curso da história, né, cara. E você já associa com a perda que ele teve do pai, né? Então, tipo, caraca, velho, essa coisa. Assim, é massa porque ele chuta o pau da vaca, fala, quer saber, vamos mudar mesmo, e o cara volta no tempo, cara, é muito divertido. Eu quero salvar a mulher que eu amo. Exato. Ele consegue, só que assim, ele consegue o melhor dos dois mundos, porque ele não precisa refazer tudo que ele desfez. Consegue chegar a tempo pra salvar a Lois. Não, exato. Ele salva a propriedade privada, né? propriedade privada e pública, porque... E no final ele entrega o Watts e o Lex, e o Lex Luthor na prisão. É, que tem a sequência dele da, arrancando a peruca, né, que é maravilhosa, pô. O Lex Luthor é uma diva, cara, isso que eu acho fantástico, pô. Superman 1 custou 55 milhões na época, convertendo ali pra calculadora de inflação do dólar. Isso hoje em dia dá aproximadamente 222 milhões de dólares. Pra sua época, ele foi o filme mais caro já feito. E arrecadou volta de 300 milhões de dólares. Que, convertendo também pra inflação, daria 1,2 bilhões de dólares. Meu Deus do céu. Isso é absurdo. Então ele teria arrecadado mais que Vingadores Ultimato, por exemplo. Não, que o Guerra Infinita arrecadou 2 bilhões. Ah, entendi. Talvez Vingadores 1, por exemplo. Não, é, bom, estaria no pódio, né? Estaria no pódio, assim, e se converter pra inflação é um dos filmes que super-herói que mais arrecadou mesmo. Não, um dos filmes que mais arrecadou, né? Em geral, possivelmente, né? Eu não sei, porque top teve 20, acho que muitos filmes assim, se converter pra inflação, já arrecadaram 2 bilhões, sacou? Não, é, mas tipo, top 20 ali, provável que ele esteja até hoje, né, cara? É, provável. É muito estranho. Eu rasguei essas fibras metálicas como papel. E o que ele fez foi espantoso. Algo está acontecendo. Sim, a todos nós. Quanto mais nos aproximamos da atmosfera com apenas um sol amarelo, mais poderes nos são dados por essa densidade molecular. E como já comentado, era uma produção dupla. Eles produziram Superman 1 e 2 juntos. Só que aconteceu no meio do caminho. O diretor Richard Donner foi demitido. E contrataram um diretor chamado Richard Lester. O filme não estava 100% filmado. Tinha algumas cenas que ainda precisavam ser filmadas. Só que pro Richard Lester conseguir os créditos de diretor, ele tinha que filmar por volta de 40% do filme. Então se o filme tivesse 2 horas, ele teria que dirigir 80 minutos, por exemplo. É uns problemas de produção, teve que fazer umas refilmagens, mas chegamos em 1980 com Superman 2. A aventura continua. Só uma pergunta, por que o Donner saiu? Foi essa criativa? Ou... Eu acho que foi problemas com... Ou foi com o Alexander Salkid ou com o William Salkid. Foi com o William, foi com o William. Porque... Não. Lembrei agora. Porque o... Enfim, teve... Porque ele pegou também outros atores depois, né? Em outros filmes também. Isso, sim. Porque precisava de refilmar. Algumas coisas também não foram filmadas. Dentre os atores que resolveram não voltar foi o Gene Hackman, o Lex Luthor. Assim, aí não foi questão de não resolver voltar pra refilmar, né? Mas o Marlon Brando também não voltou. Cortaram a participação dele. Ele filmou tudo isso, né? Filmou, as cenas estão lá. Mas vamos, antes da gente entrar nesses detalhes, vamos pro filme em si. Porque no primeiro filme foi introduzido os três vilões desse novo filme. Que é o nosso querido General Zod, vindo pelo Terry Stamp. Isso. Também conhecido como Priscila Raia do Deserto. Exato. Tem detalhe. A gente também tem a Ursa, que é a mulher do grupo, que é mais letal, inclusive. Uhum. E finalmente, mas não menos importante, nós temos o Non. Que eu apelido carinhosamente de Braguinha Espacial. Caraca. É, que ele é o brucutu do grupo, ele é o tanque e burro. É o tanque, assim, da Crew, cara. Putz. Eu vou falar uma coisa, assim, cara. O Superman 1, ele é um filme melhor, mas eu gosto mais do Superman 2. Não sei se... Putz, assim, não, é um bom páreo, sacou? Eu acho que os dois estão par a par um com o outro. É difícil, cara. É porque, na verdade, também foi o primeiro filme do Superman que eu vi foi esse. Eu vi na Sessão da Tarde, assim, eu lembro. Olha só. E, putz, esse filme... Eu acho que, assim, enquanto trama, ele tem uma trama melhor, ele tem uma trama mais envolvente, saca? Porque, não só eu acho o Zod um vilão melhor do que o Lex Luthor, pô, o Gene Hackman ser maravilhoso. Ah, mas até porque também nesse filme volta o Lex Luthor também, então você tem 2 vilões. Exato, mas o Lex Luthor aqui, sobretudo, ele tá como um alívio cômico, né? Muito bem no final. Mas assim, não só o conflito, eu acho que assim, o roteiro, eu acho mais, o vilão, eu acho mais interessante, mas o conflito dramático do Superman com a Lois Lane, eu acho muito bem construído. E assim, eu gosto, cara. E é um filme perfeito? Não é, né? Tem coisas assim muito estranhas, por exemplo, o Beijo do Esquecimento. Inclusive, vai virar uma piada muito boa no Frango Robô. Ah, é verdade, verdade. Ah, cara, mas, pô, se eu beijasse também o Superman, né, cara? Principalmente sendo o Christopher Reeve, eu também ficaria, né, assim, pô. Eu acho que eu esqueci ele. Eu acho que se eu beijar o Superman com o Christopher Reeve, tem uma coisa que eu gostaria de esquecer. O filme, basicamente, cara, ele, como tu falou, ele pega, né, esse plot dos prisioneiros da Zona Fantasma, que eles conseguem escapar, né? Eles escapam, no caso, por causa de uma explosão que o Superman impede, né? Ele impede um ataque terrorista em Paris. Exato. Que eu acho uma sequência bem legal, cara. Eu gosto muito dessa sequência inicial. É uma sequência muito bacana. E, cara, assim, pô, os caras, eles caem, na verdade, no sistema solar, que, pô, tem o Sol Vermelho que dá poderes a ele, e fala, meu irmão, vamos fazer passar o rodo aqui, né? Exato. Também tem aquela cena maravilhosa onde eles rendem o presidente e sai a célebre frase, ajoelhe-se perante Zod. Ajoelhe-se perante Zod. Cara, é maravilhoso, né, cara? Ó, eu vou falar uma coisa, assim, tudo bem que não é um personagem tão icônico, nem de longe, quanto o Superman, mas o Zod, pra mim, ele é, assim, o Terrence Stamp é a encarnação do Zod, cara. Assim, quando a gente fala em General Zod, a gente lembra do Terrence Stamp. Com gola V, inclusive. É, com gola V, porque gola V bota acima do joelho, porque, pô, isso. O cara é style, mané. Muito style. E que eles vão chegando na Terra e vão descobrindo os poderes, né? Tem uma coisa ali muito cômica, né? E que é muito, cara, tipo assim, eles vão pisando nos humanos que nem baratas, né, cara? É muito engraçado também, pô. Muito, aham. Uhum. E eles acham que o nome do planeta é Houston. É, por causa dos... Caraca, isso é uma piada muito, muito sagaz, né? Por causa dos astronautas, né? Putz grilo. E ela tem uma cena também muito engraçada que ela só olha, nossa, que forma de vida primitiva, né, que ela tá segurando uma cobra. A cobra morde, ela queima com a visão de calor. Não, aí depois chega o Non e tenta fazer a força, sabe? Tenta fazer força, sim, pra sair visão de calor, só que ele não consegue. É. Não, tem uma coisa que eu adoro, que é uma cena da Úrsula aqui, o Zod tá vendo assim os helicópteros desertos chegando naquela cidadezinha, né? Ah, é? Aquela, nossa, eles precisam de máquinas pra voar. É, que bonitinho. Olha só, precisa de máquinas pra voar. Manda um beijo pra eles, querida. Aí ela começa a soprar. Ela manda um beijo, começa a soprar. O helicóptero, estamos caindo. Manda um super sopro e o helicóptero cai. É muito bom, velho. Putz grila, cara. E ao longo do filme ela vai coletando símbolos, né? Ela coleta o símbolo do astronauta, ela coleta o distintivo do xerife e acho que umas medalhas de um general, se não me engano. Ela vai colocando que nem broche, né, cara? Porque ela. Isso tem um detalhe interessante, né, cara? Que ela é uma militar também, né? Os três são, de certa forma. Então, e como você vê como esse vilão é um vilão à frente do seu tempo? Porque em 2021 teve o ataque à Casa Branca e só que lá em 1980 o Zod fez um ataque à Casa Branca. Pois é, um baita ataque, inclusive, né? Porque o cara chega arregaçando. Mas tem outra cena também, por exemplo, né? Aquela estrutura, né, cara, que tem o rosto lá do ex-presidente dos Estados Unidos, eu esqueci o nome, o Monte Rushmore? É, Rushmore. Que eles mudam pro rosto dele. Muito bom, cara. E o quarto rosto cai. Caraca, é muito bom, cara. É muito bom. É literalmente assim, cara. É um ditador fascistão, mas é uma diva, né, cara? É muito engraçado isso, velho. Uhum. E ao mesmo tempo, a dinâmica, né, da Lois ali, né? Aquela parte do envolvendo a Lois e o Clark nas casas Niagara, que ela descobre que ele é o Superman, eu acho muito divertido também. É meio ridículo porque ele tropeça, né, cara, na fogueira, cara. E ela vê que ele não se queima, né? E aí ele revela. Ah, é verdade. E aí você vê o talento, porque a postura... Isso eu já tinha no primeiro filme, né, cara? E aqui fica mais uma vez evidenciada a postura do Christopher Reeve enquanto o Clark Kent, contra o Superman, cara. Ela muda, assim, de uma hora pra outra. Que você, tipo, acredita que são duas figuras diferentes, né, cara? Quando ele tira o óculos e muda a postura dele. Uhum. É sensacional, cara. Agora, tem uma parte que eu acho divertida, que é ela tentando provar que ele é o Superman, né, cara? Tentando fazer com que ele se prove, na verdade, né? Pula no rio, né, cara? E quase morre, inclusive, né, cara? E o Clark Kent fica tentando salvar ela, assim, provar que é o Superman, e assim... Essa dinâmica toda eu acho muito bacana. E a construção... É, muito legal. É, bom, pra cama depois que ele perde os poderes. Então, essa sequência ajudou a alimentar essas teorias, entendeu? Na versão do Richard Donner, curiosamente, antes. Então, assim, curiosidades à parte, né? E a sequência que... É, de fato, o Super-Homem perde os poderes pra poder viver com a mulher que ele gosta, só que no processo ele não consegue mais defender ele mesmo, nem a mulher que ele gosta. Não, e tem um pequeno detalhe, né, que talvez ele não tenha notado, né? Ele não notou no momento que, nesse meio tempo que eles estavam lá brincando de casinha, o planeta foi tomado por um bastão alienígena com os poderes dele, por três, na real, né? Não só isso, mas também o Lex Luthor se alia ao Zod e pede a Austrália, porque sim. Não, exato. Isso é muito bom, né, cara? Putz, grila. Eu acho que o problema dele é com praia, né, cara? Eu acho que não, alguma coisa dele relacionada a terras, velho. Porque não tem motivo pra ele querer a Austrália, sacou? O que ele vai fazer? Jogar uma bomba atômica e criar um kaiju? Me deixa aí, me dá uma contribuição. Não, e o bom é que ele acha que ele tá em pé de igualdade pra discutir com os caras, né, cara? Isso que eu gosto do Lex Luthor mesmo. Ah, mas ele tem barganha, sacou? Primeiro que ele forneceu a informação de que o Superman é o filho do Jor-El. Uhum. Que é importante. E segundo, que ele sabe como atrair o Superman. Isso é importante também. A gente não comentou, mas no início do filme ele vai até a Fortaleza da Solidão, né? Ele chega a invadir escondido e ele tem acesso a essas informações. Inclusive é lá que ele descobre quem é o General Zod antes do General Zod propriamente invadir o planeta Terra, né? Uhum. Que é muito divertido. E aí tem uma parte, cara, que, putz, eu acho muito engraçado, velho, que ele invadindo o planeta de rádio, a redação. Eu acho engraçado, eu acho bem feito. Não, é porque tem aquela parte, cara, que o grandão, ele pega o Perry White pelo pescoço, ele dá com o Perry White no teto, cara, a cabeça tudo, o Perry White, ele bate no teto, cara, o Perry White desmaia. E tem o Lex Luthor, né, cara, quando o Lex Luthor tentando barganhar com ele, né, com o Dodge, ele fala, já que a gente já chegou no nosso objetivo, pode matar ele. Não. Aí chega o Superman, ele, graças a Deus, o Zod quer ele, mas pega ele. Não, ele meio que mandou um Superman até que enfim, e, tipo, o cara vai olimpiando, né? Pega ele. Aí tem a batalha épica na cidade Metrópolis. Épica, porra, assim, né, com aspas. Ah, mas é legal, cara, é legal, pô. É legal. É legal, assim, dado o seu contexto. E pra época também é bem feito. Não, é, cara, pô, tem partes, assim, muito bacanas, né? Por exemplo, a parte que o Superman chega e dá um... Que ele lança o... Na verdade, ele dá um... Acho que ele dá um chute, né, no grandão, que ele, enfim, né, cai na torre, né? Isso, e depois ele prende com a parte de cima da torre. Sim. Não, tem uma parte que é engraçada, que a Ursula vai pra cima dele, né, e ele vai, e ela, você não vai bater em mulher, né, cara? E ele para, né? É, só que ela bate nele, ele bate em... Exato. Volta. Caraca, é muito bom, assim. É uma muito boa que é. Acho que ele pega o Zod e joga no letreiro da Coca-Cola. Ah, nossa, então, isso eu comentar, né, cara? Porque o pior, assim. Ah, o propaganda do PlayStation. É a propaganda da Coca-Cola com o letreiro da Coca-Cola sendo destruído, né? Com o Terrence Stamp literalmente, né, sendo jogado, né? Pra... Se eu não me engano, acho que também tem uma empresa lá de gasolina, que é o tanque que o Zod quer explodir. Cara, tipo, caraca, eu não sei, assim, eu não gostaria de ter minha marca associada nesse tipo de propaganda, mas... Putz, mas okay. Eu acho que quem colocou deve ter dado muita risada, sacou? Tipo, nossa, os caras estão pagando pra estar no filme e a gente tá zoando o logo deles. É, tem uma sequência que aí a gente já vê bem a marca do diretor que entrou, né? Que é esse clima e o pastelão, que é um negócio que inclusive tá durante todo o filme, né? Que é a sequência que os três, eles começam a usar o super sopro, né, cara? E aí, nossa! Que é uma sequência legal, cara, mas que tem uma sequência muito pastelona, né? Tipo... É bem pastelão. E, assim, é bem feito, só que é pastelão, velho. Mas funciona, cara. Eu gosto, assim, desse... Será que eles conseguiram dinheiro de propaganda de carro? Porque isso é o que é mais destruído nessa cena. Eu acho que era um pouco too much, né? Não sei. Talvez seja um pouco too much mesmo. Mas é muito bom, cara, essa sequência. Esse é um bom pastelão. Mas isso é uma coisa que a gente, inclusive, vai ver depois, que o Heath Ledger, ele quis colocar, sabe, essas gags visuais, entendeu? Uhum. É uma coisa também bem super amigos, inclusive. Sim. E ele, assim, fez questão, assim, esse tom mais bem-humorado dessas gags visuais, assim, esse humor pastelão, né? O clima meio quente, né? Que acho que aqui tem um pouco mais do que no outro filme. É muito do que ele imprime também, né, cara? Tem coisa que gera do Richard Donner, mas é muito dele. E isso é importante comentar, porque no Superman 3 a gente vai ver que é uma tendência que vai aumentar, que vai crescer bastante. Sim, muito. Mas aí acaba a luta, o Superman dá uma fugida ali, né, pra recuperar as forças, e eles são reunidos na Fortaleza da Solidão. E aí tem toda uma sequência, assim, que eu vou te falar que hoje em dia, assim, Nessa época ela já é meio vergonha alheia, né, cara? Que é aquela coisa do Superman do nada, assim, pegar e tacar o símbolo dele, né, cara? Assim, eu não entendi se aquilo era uma projeção holográfica, né? Uma coisa da Fortaleza da Solidão e... É, era um cristal da discoteca de Krypton. É, pois é. Acho que era isso. Mas eu acho uma cena bem interessante, sacou? Talvez fosse tecnologia de Krypton. Não que isso seja bem explicado, porque não é. Mas eu acho interessante pra fazer essa batalha, sacou? Não, e aí vem o final, né, cara? Que é maravilhoso, que é ele... É, ó, vou matar a Lois Lane se você não perder seus poderes, tá? Beleza. Aí ele de novo vai lá, só que ele inverte a câmera e ele fica protegido da perda de poderes. Caraca, e aí, cara, ele vai e ele dá a mão, né? E o Superman meio que beija a mão dele, só que o Superman começa a quebrar a mão dele, cara. Uhum. E aí, cara, vem a parte que a gente pode falar que é polêmica. Não sei se é polêmica, é que o Superman mata o Zod, né, cara? Que ele lança o Zod. Ah, matando mata, quem mata foi a gravidade. É o famoso, né? Eu não mato ninguém, quem mata é Deus, eu só faço os buracos com a bala. É, então, mas até aí Batman do Christopher Nolan mata, sacou? Não, exato. Mas... eu acho que assim, não, mata entre muitas aspas, porque a gente não vê o corpo nem nada, sacou? Ah, então deve ter, tipo, caído no gelo e congelado, porque agora eles são humanos normais. Eu só acho zoado que ele sai da Fortaleza de Solidão e deixa o Lex Luthor pra trás lá. Caraca, não, o Superman tá todo errado nesse filme, né? Putz, grila, cara. Assim, entre aspas, o Superman não matou Lex Luthor, mas vi de que não existiam alimentos na Fortaleza da Solidão? Não, não matou, tanto matou que ele volta, né? Ele volta, aí é ok, né? Então, aí tem a piada, né? Que o Superman dá um beijo na Lois Lane e ela esquece de tudo lá no Planeta Diário. É, que ela fica, eu sei que você é o Superman, vou ficar com medo, sei lá, se perder um negócio. Então tá, dá um beijo aqui, ela esquece de tudo. Pois é, né, cara? Mas que. Assim, isso pra mim é a pior coisa, assim, do filme. Porque, caraca, mano, podia, sei lá, pega uns cristais e fala ali que nossa, que, enfim, né, porque esse cristal aqui faz com que você possa esquecer e. Pimba, tá ligado? Uhum. Ou faz uma pedra aqui na cabeça dela, assim, no final, e faz ela esquecer uma amnésia. Ou então, sei lá, faz uma solução, olha, é muito perigoso você saber a minha identidade, toma isso aqui. Eu sempre vou te amar, uma porra dessa. É, exato, sabe? Foi uma preguiça, comemos, né? Apesar que eu acho que tem que ter muita imaginação pra pensar em beijo amnésia, que gera amnésia, né, pô? Vamos comemos, né? Mas vindo de um cara que só muda, só coloca um óculos e a galera não sabe que é ele, não sei. Inclusive na relação do cinema, a Lois começa a suspeitar quando ela tira o óculos do Clark pra limpar e ela... Peraí, parece alguém. É, pode crer. Aí termina esse filme com, óbvio, com o Superman voando pelo planeta Terra, que é o mesmo encerramento, na verdade, de todos os filmes, sem exceção. E inclusive ele falando, né? Não, porque eu. Não, mas a gente tem que comentar da revanche que ele tem com o cara no bar, né, cara? Aquilo é de lavar a alma, né? Ah, sim, que é sensacional. Mas isso eu acho que envelheceu mal, sacou? É aquela coisa do, olha aqui o tamanho da minha arma, só olha como eu sou forte, sacou? Ah, não envelheceu bem. Envelheceu mal, mas pô, é muito bom, cara, é pô, lavar a alma. É catártico, mas eu acho que não envelheceu bem. É muito engraçado, cara. É engraçado, mas sei lá. O filme custou 54 milhões na época, o que hoje em dia daria mais ou menos 172 milhões. E arrecadou bem menos que o primeiro filme, arrecadou só 190 milhões. Que hoje em dia daria por volta de 608 milhões. Caramba, mas pagou, é o que importa. Alô, chefe? Gus? Aqui é o Gus. Eu sei que é você. Pois é. O senhor sabe aquela história das pessoas que tentam copiar a receita do molho secreto que vem no sanduíche, mas ninguém consegue descobrir qual é o ingrediente porque é desconhecido? Bom, na Kryptonita havia alguns ingredientes desconhecidos e o super-homem não morreu. Não morreu. Eu mando matar o Super-Homem e você me diz que não conseguiu cumprir essa simples tarefa. Então, agora começa a zoeira, microfonão. Agora é o momento da zoeira, porque chegamos em 1993 com o Superman 3. Agora a zoeira. Eu vou falar que eu gosto desse filme. Eu também. Olha assim, é importante dizer, ele é um filme sério? Não. Ele é um filme bom? Talvez. Mas ele é um filme tipo... ele parece um episódio do desenho do Superman dos anos 50 e 60, sacou? É bem isso. Por essa ótica, dá até pra tirar um divertimento desse filme. Não acho um filme ruim, sabe? Intragável. Mas ele é meio fraquinho. Aliás, isso é aberto mesmo, entendeu? E aí é por isso que eu inclusive, fiz questão de ressaltar que O Richard Lester, ele colocou muito daquele tom pastelão que tinha no outro filme, que é porque sempre foi a intenção do Richard Lester realmente fazer o filme, né, nessa pegada camp, né? Eles chamam ninguém mais, ninguém menos que o Richard Pryor, né, cara, que é só um dos maiores comediantes estadunidenses de todos os tempos, né? E talvez seja o motivo que eu gostar mais desse filme, porque ele, né, eu gosto muito do Richard Pryor, né, cara? Gosto muito mesmo, sabe? E eu gosto dele no filme, apesar do personagem dele ser terrível, né, cara? Ele é meio que o Jar Binks do universo DC. É bem isso mesmo, cara. Assim, eu não acho o personagem dele horrível, sacou? Eu acho até interessante, assim, minimamente interessante. Não, eu gosto, assim, porque ele é muito engraçado, né, velho? O personagem dele, assim, é muito engraçado e nesse sentido ele pega, né, cara? Mas o problema é que ele divide quase que, assim, metade do tempo de tela com o Christopher Reeve, cara. Inclusive, eu acho que se você parar pra cronometrar, os dois, eles dividem quase o mesmo tempo de tela, sabe? Sim, total. E, assim, óbvio que isso também é por conta da... Eu vou te falar, eu só não gosto mais desse filme porque não tem o Gene Wilder pra fazer a parceria que ele fazia com o Richard Pryor. Porque aí, aí é o melhor filme de todos os tempos. Imagina, cara. Porra, aí tava escada, inclusive, o Christopher Reeve virar, assim, co-protagonista, coitado. Coitado. É, mas assim, eu gosto do filme, cara. Tem algumas coisas interessantes a se comentar, né, cara? É, primeiro que esse filme, por conta das questões que haviam ocorrido ali no filme anterior, o Gene Hackman não aceitou reprisar seu papel como Lex Luthor, o que, inclusive, pra mim é uma incógnita como ele foi retornar pro Superman 4, né? Mas, enfim, detalhe. Então, o que eu vi é que, assim, tinha essa lenda que ele era brigado com o Willa Saldik. É isso, por conta das brigas com o Richard Donner. Só que a versão do Gene Hackman que eu vi é que ele tava ocupado com outros projetos. Por isso que ele não voltou pro Superman 3. Ah, faz sentido. Mas é estranho, porque o vilão aqui, né, cara, mesmo... É, velho, é tipo um Lex Luthor genérico. Exato, cara, exato. Inclusive... Na verdade, sim, se você parar pra olhar, ele é bem diferente do Lex Luthor proposto Gene Hackman. Se você olhar, porque o Gene Hackman é um gênio do mal e aqui é um bilionário... Evil. Ah, exato. E talvez, como a gente tem essa visão do Lex Luthor Yuppie, né, que foi feita lá em 86 pelo John Byrne, como eu falei, talvez seja por isso que a gente associe, né? Mas, de fato... É, pode ser por isso. Mas também, esse vilão, sabe, o que ele queria fazer, velho? Ele queria ter um PC gamer. Ele queria ter uma máquina evil, sacou? Você tá falando que ele basicamente é o Lex Luthor Incel antes do Lex Luthor do Jesse Eisenberg, que é o Lex Luthor Incel por excelência do Batman vs Superman? Ah, com certeza, sacou? Ele só queria um PC game, ele queria lá fazer uns negócios. Ele é o proto Elon Musk, porque ele queria ferrar com um país da América do Sul. É, exato, exato, exato. É, caraca, velho, tá vendo? Caraca, o Elon Musk é o Lex Luthor da vida real mesmo, né? Então faz todo sentido. Na verdade, acho que o Lex Luthor da vida real é o Donald Trump, porque ele foi eleito presidente, mas tudo bem. O Lex Luthor do John Byrne, né, que é o Lex Luthor Yuppie, ele é baseado no Donald Trump, cara. Isso assim aí, foi... Não, inclusive tem uma HQ, se você jogar Lex Luthor, biografia não autorizada no Google, olhar a capa, a capa dela é o mesmo design da capa da biografia do Donald Trump, sacou? A referência sempre. E curiosamente, esse Lex Luthor virou presidente dos Estados Unidos, antes do Donald Trump. Quem inspirou quem? Eu já não sei. Só que assim, velho, é um plano muito maluco, sacou? E assim, as coisas assim, tipo, a noção de computadores anos 80 é muito diferente da noção de computadores que a gente tem hoje. Só que, tipo, o personagem do Richard Pryor, acho que é o Gus, se não me engano, ele chega e fala, acho que eu vou me tornar um programador. Aí ele digita uma meia dúzia de teclas, o cara fala, como é que você fez isso ali? Eu não sei. É tipo, sei lá, você tipo, entra numa sala e fala, vou aprender francês. Sai escrevendo um monte de coisa e o cara fala, nossa, escreveu um poema, sabe? É assim que funciona. Não, eu vou colocar a língua pra fora da boca, começar a falar com a língua pra fora da boca e vou aprender a falar espanhol, assim, instantaneamente. É, sabe, assim, tipo, beleza, sabe, eu sei, sabe, computadores nos anos 80 era uma parada muito mística, sabe? Não, não, mas pera lá. Convenhamos que do modo como, na verdade, é colocado no filme, o Grant Gorman, né, que é o personagem aí do Richard, ó, o cara precisava ser um trambiqueiro, né, de... Sabe, o cara era um gênio, era o próximo Bill Gates, irmão. Sacou? É, por esse ângulo, então, de fato. Antes do Bill Gates, é ser o Bill Gates também, né? Porque o Bill Gates a gente vai ficar famoso nos anos 90. Não, exato, mas, tipo, porra, se você for olhar por esse lado, né? O cara não era pra ser um pet chinelo, sacou? Era pra ser no mínimo, um mega cientista, sacou? Também por conta da Margot Kidder, que é a atriz da Lois Lane, está ocupada também com outros projetos. Temos uma substituta, que é a Lana Lang. Ah, sim. Então, a Margot Kidder, eu tinha lido também que ela tinha ficado zangada com a tratativa que o Saul King tinha dado pro Richard Donner no Superman. Então, uhum. E que por conta disso, e ela chegou a criticar meio que abertamente os produtores do filme por essa postura, e que por conta disso ela teria meio que sido punida, né? Sendo seu papel reduzido. É, tem uma coisa assim, eu também não sei os detalhes. Mas a atriz que faz a Lana Lane é a Annette O'Toole, que ia interpretar mais tarde a Martha Kent no seriado Smallville. Mas é engraçado, cara, assim, porque esse filme ele se passa bastante Smallville e eu acho uma parte legal, cara, eu acho uma parte legal. Primeiro porque, assim, eu amo a Lois Lane, mas a Lana Lane, pra quem lê quadrinhos, assim, de Superman há um longo tempo, é uma personagem muito marcante também, né, então é legal. Da atriz que faz a Lana Lang pra ser a mãe do Clark Kent, né? Pra ser a morta! Desculpa, a gente não é mais forte do que eu. Ela foi por conta desse filme, né? Dessa relação, porque é o filme que mais explora Smallville, né? E eu gosto, assim, desse. Eu acho legal, assim, as cenas que tem dela com o Clark, né? No campo, a relação dela com o marido, né? Que é um marido meio escrotão, né? Enfim. É, um cara alcoólatra e nega maldito. Exato, exato, né? E aí a aproximação dela com Clark Kent, assim, eu acho legal, cara. Eu acho legal. É, mas é esquisito o vídeo que a Lois Lane está no filme. Mas uma coisa que eu acho interessante desse filme, não que seja bem executado, mas eu acho interessante, é o Superman ficar evil. Ele se tornar o Superman do Christopher Reeve, então, e virar o Superman do Henry Cavill. É a melhor parte, é a melhor parte do Superman do Henry Cavill. Mas é, ué. É que você acha que o Zack Snyder não viu o Superman 3? Que vacilo. Eu vou te falar que é a melhor parte do filme pra mim. Inclusive porque o desempenho do Christopher Reeve aí nessa parte tá sensacional, cara. Ele tá com uma cara meio que muito saco cheio, sabe? Então, aí tem um outro elemento que é interessante, porque lá pras tantas, né, o mega empresário lá e o personagem do Gus, eles tentam recriar a Kryptonita, né? E eles meio que criam a Kryptonita vermelha, né? Tipo. Isso, só que aí chega e fala, então, o Lex Luthor genérico. Essa Kryptonita aqui tinha uns elementos desconhecidos. Como assim desconhecido? Ah, mas tinha. Então tá, mas você vai matar ele? Acho que vai. Só que faz algo muito pior. É, exato, quer desmaiar o Superman Evil, né? Que nos quadrinhos, na Era de Prata, tinha a Kryptonita vermelha e provavelmente eles tiraram daí, né, esse elemento. Até porque ela é meio vermelha, assim, nos filmes que eu for olhar, né? Então é uma referência direta, assim, eu acho legal. E, inclusive, cara, você falou do Red Trial, mas a cena que o Gus se disfarça, tipo, lá, faz um discurso, cara, eu acho muito engraçado, né? É muito engraçado. E também o Superman Evil gera várias piadas, tipo ele entortando a torre de Pisa. Não. Apagando apagando a tocha olímpica. Caraca, é muito bom, cara. Ele é escroto demais, né? Ele é muito escrotão, né? É muito ridículo, mas é muito engraçado. É, mas ele é muito escrotão. Porque o Superman de saco cheio no mundo real faria isso, sacou? Ele é muito escroto, cara. Ele tá tipo assim, bocejando, realmente, né, cara? Sei, mano, é bonito. Você vê ele é um saco, cara. Não, por isso que eu acho que o Zack Snyder gosta desse filme. Ou pelo menos. E aí, cara, é muito bom. Não, e ele faz uma escrotidão, tipo, de graça, né? Tipo, sujar o mar de petróleo, né? Aliás, ele gera uma crise mundial de petróleo por conta. Porque sim, entendeu? Porque ele pode. Né? E claro, não pode esquecer que ele dá uns pega numa loira sensacional, né? Ah, é, que é a namorada do Lex Luthor genérico, que vive-se de passagem. Você acha que vai ser aquele estereótipo de loira burra? Só que tem uma cena que ela tá lendo Kant, velho, no livro. Caraca, não, é maravilhoso, mano. É maravilhoso. Aí entra na zoeira, sacou? era o filme que eu mais revi, cara. Porque ele tem um filme mais leve e ele tem um ritmo melhor também, assim, ele não é tão lento. Aquela sequência de abertura, cara, ela é ridícula, ridícula, entendeu? Ah, não, aquilo é ridículo. Aquilo é ridículo. Aquilo, infelizmente, não tem como... E aí, também, pô, o pessoal fica... Como perdoar? Mas uma das cenas legais é o Superman bebendo. Putz, é maravilhoso, cara. O Superman, tração da loira, é muito bom também, né, cara? O diálogo dos dois é propositalmente canastrão. É, pô. Infelizmente, isso é o que tinha que ser mantido no cânone, né, do Bryan Singer. Mas, infelizmente... Mas aí a gente chega no melhor momento do filme, que é ele brincando com ele mesmo. É, não, então, exato. É o bizarro, né, cara? É tipo o Tyler Durden, sacou? O Clube da Luta. Antes do Clube da Luta. Não, mas então, eu cheguei a ler em algum lugar, não sei se isso procede, mas assim, numa das primeiras versões do roteiro, né, nos primeiros tratamentos, era pra ter o bizarro, cara. Nossa senhora! Imagina o bizarro nos anos 80. Mas isso é o bizarro, cara. Tipo, é o bizarro. Pra mim é muito claro. É o bizarro e no final é o Brainiac, tá? E assim, o Brainiac eu tenho certeza, sabe? Porque... Ele pode crer. Bom, nossa, mas é um filme tosco que o computador ganha vida, sabe? Sei lá como. E tem uma coisa que é muito interessante. Você lembra de uma cena que o Lex Luthor genérico, ele tem um visor que atira mísseis no Superman? Sim, que é um negócio super, videogame, né? Isso, então, por quê? Essas imagens, elas foram desenvolvidas pela Atari, por designers da Atari. Por quê? Porque entre 76 e 84, a Warner era dona da Atari. Sim, cara, faz todo sentido. Esse jogo foi feito pra vender videogame, então, né? Deve ter Inclusive tem o jogo do Super-Homem do Atari, que é uma loucura, mas... Não, mas é Superman 3, cara... Acho que do Superman 3 não, mas tem um do Super. É um que chama Superman do Atari, só que é loucura. É de que ano? Uma loucura. Não, tem um detalhe que eu gosto muito, que é o bilionário assim, que tem uma montanha de neve. Ah, pode crer, num prédio. No topo do prédio. Nossa, o Elon Musk teria muito um negócio desse. Cara, isso é maravilhoso. Desculpa, gente, eu gosto. Os efeitos especiais são bons pra época. Eu também gosto, assim. Ele não é bom, talvez ele não seja ruim, sacou? Ele tá ali na meiuca, mas... Pra encerrar Superman 3, o filme custou 39 milhões na época, bem menos que os dois primeiros filmes. Que daria hoje por volta de 103 milhões de dólares e arrecadou só 80, que hoje em dia daria um pouco mais que 212 milhões de dólares. Pô, mas teve um lucro bom, né, cara? Teve um lucro bom. Teve um lucro, mas até onde eu sei, eles estavam meio decepcionados com a arrecadação dos Superman 3. Sem dúvida, até porque aqui. Então eles tiveram a brilhante ideia, né? A gente já pode entrar, de trazer uma liderança feminina para o filme. Como disse que era seu nome? Ah, sim. Linda Lee. Meu primo provavelmente lhe escreveu. Talvez tenha a carta dele em Cade Kent. Nos arquivos. Kent? Kent? Não me lembro de nenhum. Não me lembro nem de... Olha, isso daqui existe mesmo. Caro senhor Demis, estou lhe escrevendo em favor de uma moça muito especial. Uma órfã? Bem, não espera ser tratada diferente por causa disso, né? Oh, claro que não, senhor. De um modo ou de outro, estamos todos neste planetazinho miserável. Sim, senhor, eu sei. Então chegamos em 1984. Um ano depois. Um ano depois só. Inclusive, mais ou menos juntos, né? Vamos colocar assim, porque... De certa forma, com o Supergirl. Então me diga, microfone, o que você achou desse filme? Rapaz, eu vou te falar, Eu odeio você por ter me feito esse filme, cara. Você me odeia? Eu também me odeio por ter que me submeter a assistir esse filme, cara. Porque esse filme é muito ruim. Cara, não, eu vou falar uma coisa assim. Eu tava falando com o nosso amigo aqui, cara. E nós dois, né, descobrimos que nós dois fizemos a mesma coisa pra chegar ao final do filme, que foi acelerar a velocidade dele, entendeu? Exato, cara. Não tem como. Tem momentos que você tem que colocar na velocidade 2, porque é absurdo de ruim, velho. Caraca, não passa, né, velho? É impressionante. Não, vamos lá, assim. Caraca, não, peraí. Vamos pular. Aonde que esse filme se encaixa na cronologia? Porque esse filme, gente, e assim, tem um detalhe que eu acho maravilhoso, que é assim, e num universo alternativo, esse filme, ele, abre aspas, constituiu a primeira franquia interligada de super-heróis no cinema, cara. Porque isso aí é MCU antes da MCU, porque é no mesmo universo. Não é, pô, é no mesmo universo. Tudo bem, é um spin-off, né? Não é exatamente uma série de filmes isolados que se conectam e tal. Mas meio que é, cara, se você quiser forçar, porque é o mesmo universo, é o mesmo. Beleza, o Christopher Reeve, por pouco, não participou, não fez um cameo. Exato, mas tem o ator de Jimmy Olsen no filme. Não, e tem a foto do Superman, né? Eles, até que, assim, a questão do Superman eu acho que eles resolvem bem, porque eles falam, assim, que basicamente o Superman foi fazer uma viagem, uma missão de paz numa galáxia muito, muito distante. Deve ter... ele foi enfrentar o Darth Vader. É, foi destruir a Estrela da Morte. Você não entendeu como o Luke Skywalker acertou aquele tiro? Nem ele entendeu, porque não foi ele que acertou. É. Olha o crossover. É, nossa senhora, por que a Warner não comprou a Lucasfilms, né, chefe? Pô, imagina Lanternas Verdes e Star Wars, cara. Mas, nossa, esse filme é muito ruim da Supermoça, velho. Primeiro que ela enfrenta uma mágica, que não faz sentido nenhum. É. Não, mas então, isso é uma coisa engraçada, assim. Uma coisa que eu acho interessante é porque... contexto, tá, gente? A gente nem falou da trama, porque é difícil, realmente. Basicamente, a Supergirl, né, a nossa querida Kara Zor-El, ela é habitante da cidade kryptoniana chamada de Argo City. O que é Argo Isso. City? É uma cidade kryptoniana, uma comunidade kryptoniana isolada, entendeu? E flutua Isso. no espaço. Assim, até aí, legal, porque, de fato, nos quadrinhos da origem da Kara Zor-El, ela tem a ver com Argo City. Só que o que aconteceu foi que, em dado momento, Argo City... foi destruída, e aí eles fizeram a mesma coisa que tinha sido feita com o primo dela, que é, né, o Kal-El, que a gente conhece bem como o Superman, que foi enviado pra Terra. Então ela é enviada pra Terra, entendeu? Pra seguir os passos de primo, porque ela é, assim, né, a última sobrevivente de Argo City. Beleza, só que aqui Argo City não foi destruída, Argo City continua existindo depois do filme. Eles sabem que o Superman existe. É, na verdade, eu acho que eles falam que Argo City vai ser destruída porque tiraram a fonte de vida, que era aquela bolinha que pisca. Mas então, mas Argo City não é destruída, porque no final ela retorna com a bolinha, né, cara? Ah, pode crer, velho. Nossa senhora. Inclusive, a última cena, que eu até acho, assim, interessante, né, que é justamente ela chegando, tá tudo apagado, né, e a Argo City se ilumina de novo, né. Eu até acho uma ideia interessante, assim, sabe, esteticamente, eu acho... É interessante. Tem coisa interessante nesse filme, só que, cara, o filme é todo zoado. Um detalhe que eu acho bizarríssimo é como esse filme tem atores bons, né, cara, porra. Assim, primeiro que a Supergirl, ela é a Ellen Slater, que, tudo bem, não é uma grande atriz, e, assim, nessa época não tava não tava lá em alta, mas nos anos 80 ela teve uma carreira considerável, né, virou um certo sex symbol, né, e fez um sucesso, assim, ela é muito bonita, né, cara, eu acho. Bonita até hoje, inclusive. Inclusive, né, nessa coisa de resgatarem atores pra séries da CW, né, atores desse filme, ela... fez uma participação em Smallville como a mãe biológica do Superman, né? E na série da Supergirl, que é uma série que faz sucesso, ela é a mãe adotiva da Kara Zor-El. Então, assim... Aí. A DC prolongou a carreira dela, porque depois dos anos 80 também ela sumiu, né? Mas... Ela fez também a Talia al Ghul na série do Batman, animada. Ah, é verdade, ela dublava. Caramba, é realmente DC... pagou os boletos dessa mulher até hoje, incrível. Pois é, tem isso, né? Ela, pô, depois ela virou uma atriz, assim, ela era muito bonita, né, cara? Pelo filme. Ela tinha acabado de ganhar o Oscar, mano, ela tinha ganhado o Oscar, tipo, pô, a mulher fez Bonnie Clyde, ela fez um monte de filme importante, fez Chinatown. Nossa senhora, imagina você sair de Bonnie Clyde, tipo, que é super girl. Ela já tinha ganhado o Oscar, cara. Ela tinha ganhado o Oscar por Rede de Intrigas, que é um baita de um filmaço, cara. Olha. Tipo, não, e aí, assim, beleza, tava precisando pagar as contas, mas, mano, tem... o homem, né, lá chamado Zaltar, né, que é o personagem do Peter Tortue, ele meio que permite que a cara acabe pegando lá o item que mantém a cidade de Argo City, enfim, flutuando, né, no espaço. Que é o tal do Omega Hedron, né? Que, nossa... Nossa, que nome lindo. Que é uma bola com uma luzinha, cara? Essas bolas... Sabe esse brinquedinho que você compra de 1.099 no camelô? Sacou? No, no, na, no Saara, no Rio de Janeiro. Uhum. Que podia também muito ser uma caixa materna, sacou? Dá o nome de caixa materna. É, caraca, pior que eu olhei, eu falei, putz, isso podia muito bem ser uma caixa materna, sabe? Mas... Podia, só que acho que, sei lá, não, mas... ainda não tinha explodido o quarto mundo do... É, exato. Exato. Mas, enfim, pô, beleza, né, cara? Tá lá, a maneira como eles pegam o negócio é ridícula, cara. É ridícula porque... É ridículo que ela dá vida a uma borboleta. A borboleta fura a... É ridículo até de lembrar, velho. Ela fura o campo de força do negócio, a bolinha sai voando e cai na terra. É, e a Supergirl, né, nossa cara, ela é sugada e ela quase voa dessa pra melhor, né? Só que assim... Mano, tu pensa que a mulher tá com a cabeça pra fora e a cabeça tá, tipo, tá literalmente no espaço, entendeu? A vácuo. Mano, assim, tudo bem que ela é uma kryptoniana, mas, assim, ela não tava com os poderes, né? Se fosse uma pessoa, ela socorro, meio lá, puf, entendeu? A cabeça dela encolhendo, entendeu? É essa que deveria ser a cena seguinte. É ridículo. Primeiro que toda a direção de arte de Argo City, cara... Ela parece um filme ruim da Xuxa, entendeu? Não, você tá sendo generoso. Ela parece um seriado ruim dos anos 50. É, cara, é ruim. Porque é tudo de plástico, sabe? Tudo umas maquetes mal feitas. Não, assim, vocês já viram Xuxa contra o Baixo Astral? É bem isso. Mas é um negócio pior que aquilo. Não, mas é pior, sabe? A minha Feral andando com umas roupas nada a ver com nada, tá ligado? Putz. Pois, o Zaltar tá usando um suéter, sacou? Caraca, mano, é horrível. E aí, assim, a bolinha, ela vai parar na terra, entendeu? E ela... Isso fica nas mãos da Selena, que é a grande vilã do filme. É, a Faye Dunaway. Que, de novo, não tem nada a ver com nada. É, então, ela é uma bruxa, né, cara? Ela é uma bruxa. Então, uma bruxa e tá enfrentando um ser de outro planeta, sabe? Um alienígena. Que isso tem a ver, sacou? Não, é, exato. E ela começa a usar essa bolinha, né, que, novamente, é aquele brinquedo de 99 que você compra na Rua do Saara, entendeu? Ali, no camelô. Putz, é um cubo mágico, é mais estiloso que aquela bolinha. Caraca, não, é, pô, enfim, e aí a Supergirl, ela vai, né, vai atrás, porque dentro, acho que de 2 dias, uma coisa assim, se ela não resgatar, a cidade dela vai descar no espaço. E o filme é todo errado, cara. Aí ela cai, ela vai... É estranho, né? A parte que o Bernardo colocou assim na Terra é horrível, porque, tipo, ela tá dentro de uma nave, entendeu? E aí tem um defeito, assim, super psicodélico, entendeu? Que ela vai pro espaço, só que ela brota... Ela brota no fundo do rio, cara, já mexendo Supergirl. Nossa, e com uniforme. com uniforme. Tipo, caraca, porque, além de tudo isso, né, tem um detalhe interessante, porque ela, quando ela chega na Terra, ela vai se fantasiar com uma humana, né, e aí ela vai pra um colégio interno, no qual, curiosamente, a colega de quarto dela é ninguém mais, ninguém menos que a irmã da Lois Lane. A Lucy Lane. Lucy Lane. Não, e aí, o que é interessante? Porque, na verdade, e isso é uma coisa que eu não entendi, né? Porque eles sabem, né? Os Dr. Jarvis sabem que no planeta Terra existe uma criatura chamada Superman, né, um kryptoniano, que virou herói lá e tal. E eles sabem, né? Da identidade civil e tal. Eu não sei se Superman teve contato com eles, porque a gente sabe que Superman tá no espaço, né? Nesse filme. Porque dane-se, vai fazer alguma coisa lá pro governo. Mas assim, eles sabem, entendeu? E aí, quando ela vai pra Terra, né? Ela se disfarça da prima do Clark Kent. Afinal de contas, se o cara é primo dela, né? Pô, ela é prima do Clark Kent. E, inclusive, ela entra na escola assim, né, cara? Ela chega e fala, não, eu sou primo do Clark Kent. A gente tá pensando demais num filme muito ruim, né, cara? É, então, a gente tá gastando neurônio demais com o filme. Mas isso não tinha uma parada legal, sacou? Se o filme... Não que isso fosse o melhor, porque é aquela coisa. Todo roteiro um dia foi um papel em branco, mas o papel aceita qualquer porcaria. Essa relação da Linda Lee com a Lucy Lane é interessante, sacou? Dava um filme divertido, sacou? Não um filme bom, talvez, obviamente. Mas daria, sei lá, um momento engraçado, sabe? Momentos divertidos. Daria um Superman 3, assim, talvez. É... Mas isso é uma coisa, assim, engraçada, porque esse filme, ele é um filme de super-herói, né, porque, enfim, é a Supergirl, só que eles, parece que eles quiseram, a impressão que passa é que eles quiseram puxar pro público, assim, feminino, mas na coisa, assim, do... Então, possivelmente, eles imaginaram que esse filme, né, eles tentaram criar um apelo feminino, entendeu? O que talvez seja até bom, porque se fosse criar um apelo masculino, provavelmente a gente ia ter um... Nossa, não ia ser o filme da Supergirl, ia ser o filme da Poderosa. Nossa, exato. Talvez eu queira ver um filme da Poderosa, talvez, mas... Não, eu não quero, cara. Eu não quero, não. Pamela, mas comentando de poderes da Supergirl, ela tem um superpoder muito da hora, que é pintar o cabelo de loiro pra castanho num piscar de olhos. Não, ela troca de roupa num piscar de olhos, né, cara? Então, esse superpoder é da hora. É, exato. Tem nos quadrinhos? Não tem, mas dane essa lógica. É, né? Mas pô... Dane essa lógica. Agora, é uma senhora peruca. Dá pra ver que é pintado. É, exato. Agora... Ai, que bosta, velho. Filme, mano. Putz, que nossa, velho. Nossa, e o bosta do filme é o quê? Porque a Selena quer arrumar um namorado novo. Então, tem isso, né? Tem isso. Porque, assim, no início ela fala... Que é um cara genérico, sacou? Um pedreiro. Que, aliás, aí é cadeia, né? Aí é cadeia mesmo, porque ele se envolve com a cara, pô. É, cara. Esse é o caso de cadeia mesmo, sacou? Porque a Morgana, pra colocar em contexto quem não viu o filme, e provavelmente, por favor, não veja esse filme. Melhor ouvir esse programa. Ela faz uma poção porque a bolinha vibra pro cara e fala, acho que esse é meu namorado, hein? Aí faz uma poção mágica pra ele. É, dá uma poção mágica, só que o cara bebeu tanto cerveja, misturando cerveja, o cara bebeu tanto que ele ficou chapado. Isso andando pela rua. Ele sai andando aí. Aí ela faz o quê? Vou enfeitiçar uma máquina, uma escavadeira e falar, pega ele pra mim. Caraca, é muito bom. Essa cena é boa. Da não, essa madeira. Cena não é boa, cara. Não, é boa, não. Ela é tão ruim que dá uma ficar boa, porque ela é não, boa. Não, ela só é ruim. Cara, que o que acontece ruim, é que a supermoça salva o sujeito, e o sujeito abre os olhos. Nossa, eu te amo. Uma garota, tipo, do colégio, sabe? Tá muito errado. Pô, o cara dá um beijo nela, né? O que qualquer humana normal consideraria assédio sexual, ela se apaixona também. Não... E aí, esse todo desenvolvimento do romance dos dois, sabe? Nossa. E aí você reclama do beijo lá que faz a Lois Lane esquecer de tudo. Aqui, porra... Aqui é o contrário. É. Não, o cara deve ter, sei lá, devia ter Nutella na boca dele, cara. Porque realmente foi uma coisa impressionante. É, nossa senhora. Caraca, não, e aí, lá para as tantas, não sei porquê, né? Ah, não, já sei o que ele usou. Ele usou aquela pasta de dente que é 10 em cada 10 dentistas, recomendo. Deve ter sido isso. Mentira, né? Ou passou Rexona, né, que dá na mesma também. É. Mas o que eu acho interessante, cara, é porque no início, aquele personagem do altar, né, que é o personagem do Peter O'Toole, ele fala assim, não, a culpa não foi dela, a culpa foi minha, e eu devo ser punido, eu vou pra Zona Fantasma, né? É. Aí, a Morgana lá prestando, até ela lança um feitiço. Aliás, a cena de luta da Morgana contra a Supergirl é um capítulo à parte, né, cara? Porque... É, primeiro, tem vários layers. Primeiro que ela se passa num parque de diversões abandonado. Eu olhei aquela cena, sério, eu pensei assim, caraca, ela pareceu o Coringa aí da Piada Mortal, cara. Porque era muito. Eu falei, caraca, vai puxar pro Batman do Tim Burton. E aí, pô, é que realmente era o MCU antes do MCU, cara. Mas é muito bom. Não, e ela ainda ela faz um feitiço, acho que, sei lá, feitiço um monstro invisível pra ir atrás da Supermoça. Caraca, é muito tosca essa cena. Eu até agora não entendi como a Supermoça venceu o monstro. Não, e aí tá, né? A gente começou do Peter O'Toole, né? Que vai pra Zona Fantasma. E aí, assim, lá pra Santa da Morgana, eu falei, consegue mandar. A Supergirl lança um feitiço na Supergirl que manda ela, sabe pra onde? Pra Zona Fantasma. Que coincidência, né? Calma, detalhe importante: ela manda a Supergirl pra Zona Fantasma com um pedaço de pau voodoo. Ah, nossa, que maravilhoso, cara. Olha, obrigado, verdade. Putz, já tem isso, né? Caraca. E ela ainda rouba o namorado. Olha o que eu vou fazer se o namorado te fazer. Ela me dá um beijo, sacou? Ela, não! Que vilã terrível, né, cara? Pô. Nossa senhora. Tudo bem que eu acho que o Talarico tem que se ferrar mesmo, porque o Talarico é perraça aqui, gente, mas, pô... E não, mas, putz... Esse momento que eu vejo, eu olho pro Capitão Marvel e falo, isso não é tão ruim assim. Não, o Capitão Marvel pô, é uma obra-prima, assim. E assim, a nossa. Capitão Marvel é o Cavaleiro das Trevas perto de mim. E Capitão Marvel eu só acho um filme mediano, né? Esse filme é terrível. Esse filme foi o filme que fez, inclusive. Não, esse filme foi o filme que fez vários estúdios desistirem de ter filme de super-herói, entendeu? Mulher Maravilha demorou tanto tempo a sair, porque os filmes de super-heróis que saíam, meu irmão, era Supergirl, era mulher gato, era Electra. É, no, nesse momento você não tira, né? O... Não, é, tem um... Você entende por que não tinha um filme super-heroína. É, além do fator machismo, né, tinha o fator Supergirl de 84, cara. E pra personagem foi terrível, porque, pô, ela só foi ganhar uma outra versão live-action uns mal vezes, né, se não me engano. Eu posso estar enganado. E por aí, isso não é. Deve ter sido. E, pô, produção própria dela mesmo, só o seriado, né, que fez sucesso. E agora a gente vai ter a Supergirl no próximo filme do Flash, né. É, então, se você quiser ver esse filme, não veja. Veja a série da Supergirl, que eu acho que você vai ser uma pessoa mais feliz. Não, eu já não acho a série da Supergirl uma grande coisa, mas... Não, mas vamos só pra encerrar, porque a gente já gastou 50 minutos com esse filme de bosta. Deixa eu só encerrar aqui, então. O filme custou 35 milhões, que já era pouco, porque o Superman 3 tinha custado 39. O que daria hoje em dia por volta de 89 milhões. Não, mas peraí, mas os efeitos do Superman 3 só foi... São bons, mas aí arrecadaram 14 milhões. Arrecadou. Caraca. O que hoje em dia daria uns 37, uns 36 milhões de dólares. Caraca, o filme nem se pagou. Terrível, cara, terrível. É, realmente, me surpreende a Helen Slater ter tido uma carreira depois disso, né? Pô, é, pode crer. Pô, acho que se bem que na época não tinha saído episódio 1 de Star Wars, que eles tinham essa vantagem. Vamos lá, então chega, vamos parar de falar desse filme, já gastou muita saliva. Tem alguma coisa que possamos fazer? Alguém tem uma sugestão? Ninguém? Então eu vou dar uma. Vamos escrever para os nossos políticos. Ah, isso não vai adiantar nada. Alguém aqui tem que ser otimista. Jeremy, o que podemos fazer em relação à crise? Ele não sabe nem do que estamos falando. Eu acho que para uma pessoa vale a pena escrever sim. Para quem? Pro Papai Noel? Não, pro Super-Homem. Então nós chegamos finalmente em 1987. Se você achava que não podia ficar pior do que o Supergirl, acredite, pode. Caraca. Ficar muito pior, porque chegamos em Superman 4, A Busca pela Paz. Ô, gente, desculpa, olha aí, mas tá uma depressão esse cast, mano. Tá uma desgraça. É, não, esse aqui é só trecheira aqui. Nossa senhora. Mas porque, nossa, cara, Superman 4 é uma loucura, velho. Cara, ele contém a presença pior do que um Supergirl. Não, assim, o fato é que depois de Superman 3, os produtores, eles já estavam realmente meio... Enfim, eles já estavam desacreditados da franquia, não tinham interesse de dar continuidade e largaram, né, cara? Perderam o entusiasmo. Só que 2 anos mais tarde, né, depois de 83, ele vendeu os direitos de Superman para outros produtores, né? Que eram de um grupo, né, de uma produtora chamada Cannon Films. E assim, Cannon Films, cara, ela é uma produtora muito importante na história de Hollywood. Ela tem filmes como Boratok, O Super Comando, Invasão IA-6, Comando Delta, Desejo de Matar, né? Comando para a Natália deles. Desejo de Matar. Falcão, o campeão dos campeões. Mestre do Universo. Nossa! Não, a gente precisa falar. Mestres do Universo é um filme tão ruim que fica bom. Esse sim. Não, desculpa. Não, Falcão, os Campeões Campeões é mesmo naipe, né, cara? Eles fizeram o Grande Dragão Branco também, né, cara? Que é... Esse também é outro ruim que fica bom. Esse é. Caraca, só falta o Guerreiro de Fogo ser deles, cara. Nossa, esse bosta. Putz, você tem certeza que o Comando para Matar não é deles? O Comando para Matar é deles. Esses filmes de Chuck Norris é tudo deles, cara. Mas esse é bom. Os Braddock, o Stallone Cobra, né, que tem aquela... Outro também que é bom. É bom. Principalmente do assim, lado. Bom naquelas, mas é bom. Mas assim, apesar de ser um filme horrível, possivelmente um dos piores filmes já feitos, a premissa desse filme é interessante, que é o Superman tentando desarmar o mundo das armas nucleares. Não, assim, ela é interessante, eu acho que ela seria interessante se ela fosse lançada nos anos 60, 70, né, início dos 80 no máximo, cara, porque... Ah, sim, claro, teria mais impacto, sem dúvida. Mas... O filme é de 1987. Em 1987, a questão assim, da corrida, enfim, armamentista, ela já tinha arrefecido muito. E já estamos falando desde do final da Guerra Fria, né? Então, assim, ela é interessante, mas ela é meio deslocada de seu tempo também, já não era uma temática que mexia tanto. E o problema é que a preocupação do Superman... Caraca, é por isso que eu falo, né, cara? Eu acho bonitinho. Eu acho bonitinho. Piega demais, cara. Assim, tudo bem que o Superman é o... Enche meu coração de esperança. Não, tudo bem que o Superman é o herói de esperança. Eu concordo que o Superman tem que ser esse herói, mas... Ah, mano, é sério que você... Você vai se comover... Tipo assim, pô, eu vou me comover com a fome do mundo porque... Sei lá, uma criança me escreveu uma carta. É sério, mano, que você precisou de uma cartinha de uma criança... Pra se comover com a fome do mundo, pô. Tu não, Superman, tu não ouve todo mundo falando assim, ah, meu Deus do céu, que bosta. Esse filme é ruim, cara, desculpa, não tem quase nada que salve, cara. Mas ele tem, assim... Mas assim, esse plot é pelo menos muito mais interessante do que o plot de um bilionário querendo comprar o Planeta Diário. Mas isso é uma coisa que vem dos quadrinhos, né? Teve uma época aí que o Planeta Diário foi comprado por um grande conglomerado, então acho que é nesse sentido. Mas é uma trama também whatever, né, cara? É só pra ter um triângulo amoroso ali do Clark Kent, a filha do dono, do novo dono, e a Lois Lane. Ah, tem isso, né? Tem isso que a Margot Kinder, que ela já tava no filme 3, mas aqui ela volta com mais destaque, né? E coitado, né? Coitado de todo mundo, que o Gene Hackman também tá de volta, sabe? Todo mundo volta, né, cara? E aí o plano do Lex Luthor. O Lex Luthor aqui, esqueceram que ele é careca, né? Porque parece que ele realmente voltou aqui. Não sei se é porque essa altura do campeonato ele já tava perdendo cabelo, né? Falaram, não vamos fazer o homem raspar o resto, não, né? Mas nossa. Eu tenho uma teoria que esse filme ajudou o Gene Hackman a se aposentar, assim, definitivamente, cara. Porque... Ah, é foda. Mas uma coisa que eu acho interessante desse filme. Nesse filme também tem o sobrinho do Lex Luthor, que é o Lenny. Caraca, não. Interpretado pelo cara do Dois Homens e Meio, exato, o irmão encostado. Exato, velho. Que depois vem interpretar o Lex Luthor no seriado Supergirl. Caraca, tudo conectado mesmo. Nesse filme ele tá jovenzinho, sabe? Tá meio rebelde com um moicano ruivo, sabe lá por quê? Cara, é muito bom porque, tipo, ele é o estereótipo de um jovem fã de New Wave, sacou, mano? É muito bom, né? Mas, pois é, o cara é do filme da Ralph Man, né? Realmente. E hoje em dia é o Lex Luthor, né? No serial da Supergirl, olha só. O universo DC, todo mundo volta, né? Impressionante. Nossa senhora, você pega o casting do DC, é uma galera reciclada do filme do Watchmen. Exato. Agora, a gente tem que comentar, acho que, do elemento mais icônico, né? Porque, enfim, o Lex Luthor, ele é libertado da prisão. E eles roubam um fio de cabelo do Superman, que o Superman doou para o museu, que está em exposição, porque whatever, entendeu? Tá lá o fio de cabelo. Sim. E ele usa o DNA para criar um outro ser, né? No mesmo nível do Kryptoniano. Que é o homem nuclear. Nossa, e a cena é maravilhosa, porque o Super-Homem joga um míssil no sol, aí explode. Aí do que explode, sai um meteorito, um feto se desenvolvendo. Caraca, é real. Não, e já sai com a roupa, né? Isso ficou mais incrível. Exatamente. E o melhor de tudo, ele tem a voz do Gene Hackman. Caraca, velho. Nossa, por que esse cara, esse vilão não tá no DCU? Cadê Zack Snyder? Sua oportunidade perdida. Caraca, não, primeira coisa, por que tem uma lua gigantesca, cara, e fica dando unhada? Não, e ainda ele, por cima, ele funciona a bateria solar, porque se ele não toma sol, ele fica em todo encolhidinho. Caraca, é maravilhoso, é só maravilhoso e... Nossa, sabe, é tão ruim, esse sim é tão ruim que dá a volta por cima. Só o vilão. O filme em si é ruim que fica ruim. Não, ele é ruim, assim, e tem o charme, né, cara? É uma pena porque é despedida do Christopher Reeve, então... Essa coisa é tipo Wolverine Origins, sabe? Tipo, imagina se a última despedida de Jackman com Wolverine fosse o X-Men Origins Wolverine, sabe? É horrível, é terrível. Mas ele tem seu charme, né, cara? Esse que é... Tem, só que sim, é um desastre, velho. E o poder do Super-Homem, que é reconstruir a grande muralha da China? Então, aí cagaram, tipo, mano, assim, inventa. Aliás, tem uma coisa, assim, muito curiosa, cara, que envolve esse filme. Aliás, curiosa não, né? Que mostra bem o nível da produção, que são as cenas de voo, né, cara? Porque... É um chroma envelhecido muito porcamente. Não, e elas são muito piores que as cenas de 78 e 80, sabe? Que os três outros. Até do Superman 3, pô. Do Superman 3 eu olhei aqui, é bem feitinho. Essa daqui não. Não, assim, o Superman 3 tem bons efeitos especiais pra sua época, sabe? né? Esse filme, cara, ele tem um orçamento assim ridículo, né? Cara... Eu comento no final, mas já a gente vai chegar lá. É, mas, pô, eu acho que o Chroma aqui, sei lá, de 78 para 87 já tinha melhorado, né? Consideravelmente. É, considerando também que ele saiu no mesmo ano que o primeiro Robocop. Que é um filme assim, que já não tem muita grana, né? É um filme bem de baixo orçamento. É, que não, mas tem efeitos visuais práticos, inclusive. É. E aqui a parada do beijo também é exaustão, porque eu acho que tem umas 3, 4 cenas... Do beijo. Nossa, mano. É, vamos parar de falar desse filme. Chega. É por aqui a gente acaba a sequência. Então, deixa eu só mencionar então pra acabar. O filme custou 17 milhões na época. E hoje daria por volta de 40 milhões. E arrecadou 36 milhões. Que hoje em dia daria por volta de 85 milhões. Pera, o filme deu lucro? Deu. Caraca, também 17 milhões? Assim, custou menos da metade do que Supergirl, por exemplo. É verdade, pô, mas é complicado, viu? Mas fica aí, por exemplo, a maior mancha de todos os tempos na história dos filmes do Superman. Se você acha Batman vs Superman ruim ou Homem de Aço, assista o Superman 4 e reveja seus conceitos. É, o Superman de bigode é melhor que isso aí, vai por dentro. Melhor, nossa, assista a Liga da Justiça, não assista essa porcaria. É, do Joy do Vido pra piorar, né? Nem do... Não, do Joss Whedon. Alto, ombros largos, cabelo escuro. Eu tenho que te contar, me fez de boba. E ninguém consegue me enganar. Superman. Superman? Quer dizer que você acha que eu sou o Superman? Eu posso apostar a minha vida. Lois, você é muito engraçado, é sério. É a coisa mais ridícula que já ouvi. Lois, o que está fazendo? Você me deixaria morrer, Superman? Então, aí passado quase o quê? 25 anos, Cher Donner teve a oportunidade de completar o seu filme. Então chegamos em Superman 2, o corte do Richard Donner. Importante também lembrar que bastante coisa do que o Richard Donner filmou foi pro versão do cinema do Superman 2. Várias cenas aqui a gente comentou, por exemplo, a cena do restaurante, né? As duas cenas, tanto da com as Lois Lane e a final do filme são do Richard Donner. O momento, se eu não me engano, que os vilões aterrissam na lua. Tem bastante coisa mesmo ali que foi colocado. Essa história, enfim, né? Essa história do corte do Richard Donner sempre foi meio que uma lenda urbana, né? E um funcionário lá da Warner achou os arquivos originais e chamaram o Richard Donner pra enfim, trabalhar de novo nesse projeto, né, pra editar. Ele aceitou e, cara, assim, eu devo dizer que apesar de Superman 2, né, ser o meu filme favorito, a versão do cinema, a versão do Richard Donner, ela é um pouco superior, sim. Eu não sei, cara, porque tem outra coisa também, tal qual Zack Snyder teve sua versão de diretor, Richard Donner também teve. Só que o Richard Donner usou algumas cenas, sim, do Richard Lester. É, então... O que a gente tem da versão do Richard Donner não é só do Richard Donner, porque também ele ia... De novo, como ele tinha filmado 80%, ainda faltavam algumas cenas pra filmar. Uma dessas cenas era a luta do Zod contra o Superman Metrópolis. É, aquela sequência final toda assim, é versão do Richard Lester, né? Que ele só, na verdade, corta, assim, as partes mais pastelão ali, né, que a gente falou, dessas gags visuais, que foi uma coisa que tanto os fãs quanto a crítica, eles sempre reclamavam, e o próprio Richard Donner sempre falou que nunca gostou muito disso e tal. Tanto que a versão do Richard Donner, por exemplo, é mais curta do que a versão do cinema. Sim, sim. Se eu não me engano, acho que por alguns minutos, assim, tipo 15 minutos. Mas então, aí entram algumas questões que eu acho que o Richard Lester, assim, a versão dele melhorou, por exemplo, a relação... Todo aquele preâmbulo da relação do Superman com a Lois Lane, cara, eu acho que ela ganha um peso um pouco maior na versão do Richard Lester. Que eu gosto mais da construção do que é feito no Superman 2, tal como foi pro cinema, toda aquela dinâmica deles nas cataratas no Niágara, né, que eles estão fingindo ser um casal. Isso tem na versão, no corte do Richard Donner, mas... Mas bem pouco, sacou? Bem mais contido. Sim, sim. Aí, por exemplo, lá no Richard Donner, eu acho assim que tem umas lições que eu não gosto tanto. Por exemplo, a Lois Lane, ela percebe que o Clark Kent é o Superman, tipo, logo no início, E ela se joga da janela do planeta diário, sabe? Tipo, mano... Eu acho um bom filme. Eu não sei dizer se é melhor ou pior do que a versão do cinema. Eu acho a versão do cinema um pouco mais completa. Até porque o Richard Lester teve essa oportunidade. O Richard Donner não teve. Tanto que ele reusa várias cenas do Richard Lester. Mas eu acho que é bom a título de curiosidade, sacou? Eu acho que... Não vou dizer que substitui a versão do cinema. Não acho que não. Mas vale a pena conferir. Ah, não. Tem coisas que eu acho que, assim, que funcionam melhor. Por exemplo, como a gente falou na versão do cinema, né? Eles cortaram todas as cenas do Marlon Brando, né? E aí... Isso. Tanto que várias das sequências que tem ali das projeções holográficas, na verdade, eles chamaram a atriz que fez a mãe do Superman, a mãe biológica, né? Isso. Não é algo que muda muito, mas sendo o Marlon Brando, não só pela presença do Marlon Brando, mas como também pelo arco que se cria, né? Quem devolve mesmo os poderes pro Superman, e isso é uma coisa que, inclusive, na versão do cinema, eles nunca mostravam muito bem, mas que quem devolvia era a projeção lá, meio astral, meio tecnológica do Jor-El. É interessante porque antes, né, quando ele vai falar com o pai, né, que ele quer perder os poderes, né, e o pai fala que tem daquela maneira, a inteligência artificial ali, né, que personifica o Jor-El, ela dá uns porra, fala, ó, você vai fazer cagada, não vai ter volta, entendeu? Pensa bem. Eles têm um conflito ali, né? Uhum. Mas uma das cenas que eu acho legal do Richard Donner é a abertura, que casa com o final do primeiro Superman. Na versão do Richard Lester, tem todo um epílogo, na verdade um prólogo, do ataque terrorista em Paris, que é quando o Superman pega o míssil e joga pro espaço e liberta os kryptonianos. É isso. Na versão do Richard Donner, na verdade, foi o míssil que ele jogou pro espaço do Superman 1. Sim. Isso é interessante. Isso que eu achei muito legal. Mas você sabe que eu prefiro um pouco a versão do Richard Lester, cara, do ataque em Paris e tal. Assim, a versão do Richard Lester é boa, só que eu achei uma conexão muito interessante. Além da solução final pra Lois Lane, né? Mas eu gosto, assim... É melhor que a versão né, Beijo da Amnésia, mas é muito repeteco do primeiro filme. Não, é repeteco e tira totalmente o peso, né, cara, de tudo que aconteceu, porque, putz, assim, no final, inclusive, né, e aí é uma questão que muda, porque por mais que os três morram, né, no final, o Superman volta no tempo e dá a entender que nada daquilo acontece, né? Tanto que é mostrado que os três voltaram pra Zona Fantasma. Então, então o filme termina com eles presos na Zona Fantasma, não termina com eles mortos. E nada daquilo aconteceu, né? As explosões, né? Toda aquela destruição. Então, dá a entender que tudo aquilo que a gente viu no final aconteceu numa linha alternativa. O que eu acho muito, assim, muito... Sim, sabe, é trapaço, entendeu? Porque tira o peso do filme, todos os eventos acontecendo, porque no final das contas nada daquilo valeu, entendeu? Eu acho uma coisa meio covarde. Seria muito mais interessante se o filme deixasse a Lois sabendo mesmo. Mas felizmente o Richard Donner conseguiu resolver a versão que ele queria lançar, apesar de terem se passado quase 26 anos. Por essa ótica, sei lá, talvez Zack Snyder tenha sido sortudo que resolveu em 4. Não, com certeza. Eu quero saber de tudo, tudinho. Olsen, quero ver fotos dele em todos os lugares. Não, eu quero a foto. Esportes, como vão retirar o avião do estádio? Viagem, aonde ele foi? Tirou férias? Se tirou, onde? Fofoca, ele encontrou alguém? Moda, o uniforme é novo? Saúde, ganhou peso? O que tem comido? Economia, como isto vai afetar a bolsa de valores a longo e curto prazos? Política, ele ainda é um ideal de verdade e justiça? Essas coisas, estilo de vida. Superman, o retorno. Mas, apesar aos filmes do Superman com Christopher Reeve, a gente vai, na verdade, abrir um parênteses bem grande, né? Porque, embora tenha sido Superman 4 em Busca da Paz, tenha sido aí o último filme com Christopher Reeve, não foi o fim dos filmes né? dessa continuidade, vamos colocar assim, de Christopher Reeve, porque em 2006 surge, né, nos cinemas, não é mais nem menos do que Superman Returns, né, Superman o Retorno. E aí você pode estar falando, ah, mas não é com Christopher Reeve, não é com Gene Hackman, não é com ninguém, mas, gente, é a continuação. Isso. Assim, se você considerar o Marlon Brando... O Marlon Brando nem vivo tava pra receber o dinheiro que ele era devido. É. Mas assim, a proposta do Superman Returns, por isso que a gente tá falando aqui, é porque da mesma forma que eles fizeram com Halloween, né, recentemente, Terminador do Futuro, o Destino Sombrio sim, também. Sim, eles consideraram outros filmes da franquia e, assim, basicamente, né, no Superman Returns eles propõem ser uma continuação direta de Superman 2. Então eles consideram o 3 e 4, o que, convenhamos, não é algo que vai fazer tanta falta assim. É, não, importante também, é o Superman 2 do cinema, não o Superman 2 do Richard Donner. Vamos pro filme em si, porque ele é uma... O Superman Retorno é uma bela homenagem pros filmes do Richard Donner, em particular. Tanto que ele recria a abertura também. Sim, sim. A trilha sonora, né, do John Williams, né, é utilizado. Isso, porque não foi o John Williams que compôs a trilha desse filme, foi o John Ottman, que já tinha trabalhado com o Bryan Singer no X-Men 2, por exemplo. Exato. E assim, talvez o ponto que faça muita gente não gostar desse filme seja justamente o tom excessivamente... Saudosista. Saudosista que o filme coloca, sabe? Porque, gente, esse filme, ele chega no ponto de reproduzir, não só de reproduzir a abertura, reproduzir a trilha sonora, reproduzir várias das... Ele reproduz várias das cenas icônicas e várias das batidas de roteiro de Superman 1 e 2. É impressionante. Inclusive, o plano do Lex Luthor aqui é o mesmo, só que levado a uma escala muito maior, né? É uma escala muito mais bizarra, diga-se de passagem. Mas eu acho o Lex Luthor desse filme o melhor que a gente teve no cinema. Ah, putz, não, aí não, aí até tem que... Ah, cara, eu gosto, porque ele é o mais ameaçador, cara. Putz, mas é porque, assim, o potencial do Kevin Spacey, pra mim, de Lex Luthor, era o Frank Underwood do House of Cards. Mas aí você tá pensando no Lex Luthor e o Yuppie lá do né, mega empresário e tal, né? E aqui eles puxaram o Lex Luthor dos filmes do Richard Donner, que é o Lex Luthor, gênio do crime, sacou? Não, mas aí é que tá, sacou? Sei lá, repetiu o mesmo plano, acho que tinha... E ele também tinha ganhado um bolão de uma viúva lá. É. Tinha um cenário propício, mas não aconteceu. Aliás, a cena que ele aparece no início é muito boa, pô. Ele tá de peruca. Na peruca, né? Aí eles dão... E ela tá família. E ela assina, né? E morre. E aí ele vira dono de toda a fortuna. Não é que ela assina. Ela morre antes de assinar, ele vai lá, pega a mãozinha. Ah, é muito bom, é muito bom. E aí, cara, ele sai com a peruca, ele olha pra garotinha assim, ele pega... A peruca tá na mão dela e fala assim, ó, pode ficar com isso que o resto é meu, vai embora. Muito. Caraca, é muito bom, cara, eu gosto desse Lex Luthor, que ele tem um tom meio sádico, mas novamente, é o... Melhor Lex Luthor live action pra mim é do Smallville. É cinema e não tem discussão, aí a gente fica entre Gene Hackman e o Kevin Spacey. A gente vive assim, a gente faz parte do universo que gosta desse filme, né, cara? Que inclusive acho que esse filme é um filme subestimado demais, né? E talvez não tenha sido o filme. Não tenha sido um filme. Enfim, o filme que nós queríamos, talvez. Mas talvez tenha sido o filme que nós precisávamos, né? Do Superman. Possivelmente. E... Ah, não, assim, eu acho ele uma bela homenagem pros filmes do Richard Donner, sabe? Mas fica por aí. Eu acho bom filme, né, independente da homenagem. Tanto que eu vou te falar, eu vi esse filme antes de ter visto Superman, por exemplo, sabe? Eu só tinha visto Superman 2, mas é, tipo, há muito tempo num filme, numa sessão da tarde da vida, sacou? Entendi. Então, e óbvio, né, tinha ficado a memória comigo, mas eu não ficou tão claro pra mim na época que aquilo era bom. Enfim, que era uma homenagem pros filmes do Richard Donner, né? E pra mim funcionou muito bem, cara. Não, eu não achei um filme ruim, não, mas eu não sei, eu acho ele meio... Não sei qual que é o problema com o filme, sacou? Acho que eu gostaria de ter gostado mais dele. É, ele é um filme que tem problema de ritmo, né? Isso eu até não tenho dúvida. E o tom excessivamente, assim... referencial, né, os filmes do Christopher Reeve, eu acho que ele funciona até um ponto, depois cansam, né, e chega... A gente não comentou da trama do filme, que basicamente, enfim, né... É o Superman 1, só que o Lex Luthor pirou. Não, tem contexto a mais, na verdade, o que rolou foi que o Superman... Ele... Ah, sim, não, sim, isso. Ele foi... isso faz uma ideia legal, né? Porque o Superman, na verdade, ele foi viajar pro espaço porque alguns cientistas descobriram fragmentos, né, do que seria o planeta Krypton. Ele achou que seria... Isso. Nossa, o filme seria melhor se ele chegasse à cidade de Argo, né, da Supergirl, imagina. Nossa senhora, ele encontra a Ellen Slater. Exato, exato. Inclusive, a primeira cena do filme, se eu não me engano, é justamente a mãe do Superman, né? A Martha! Desculpa, não consigo. É, mas é diferente. É, tem isso também, que no Superman 3 ela vem a falecer, só que como descarta o Superman 3, ela tá de volta. É, isso eu achei legal, cara. Isso eu achei legal. E nesse meio tempo, o que aconteceu foi que o mundo, né, seguiu seu rumo sem o Superman, e a Lois Lane se casou, né? O mundo seguia um caos, né? Porque o Superman não tava ali. O sobrinho do Perry White. Ah, é verdade. E eles têm um filho, né? Que... spoiler! Tá, spoiler. A gente já falou disso. Não, spoiler. Só que eu lembro que quando eu vi a premissa desse filme quando eu era criança, minha cabeça explodiu. Caramba! O Superman abandonou a Lois Lane e ela teve um filho com outro cara. Caralho! Não, é muito da hora. E a Lois Lane, assim, tem outro detalhe que eu acho muito bacana, que ela escreveu uma matéria, né, chamada Porque o Mundo Não Precisa do Superman, que é referência a uma HQ clássica do Super-Homem, né, da Era Estata, que é Precisa Ver o Superman, né, o título é quase o mesmo, né, mas é uma referência para a HQ, que questiona realmente a necessidade de um Superman desistindo no planeta Terra, né? A Maga aqui é super, super importante, vale a pena inclusive ler. E o Lex Luthor, né? Ele tá de volta. Inclusive, em forma de batida, né, cara? O Luthor, logo no início do filme, ele também invade a Fortaleza da Solidão, né, cara? E ele rouba os cristais do Superman. Isso. Isso é interessante de ver. Só que... E tem aquela cena bacana que ele tira um grama do cristal e joga numa... maquete. Sim, sim, de cair na água, né? Isso aí causa, tipo, um apagão sinistro em Metrópolis. Convenhamos que todo mundo, assim, independente de gostar do filme ou não, concorda que a sequência de salvamento e resgate do avião, uma piscadela pra primeira sequência... É muito bem feita. É porque é uma piscadela pra sequência do primeiro filme, né? Que o Superman resgata a Lois, né? Só que lá é um helicóptero. O helicóptero, ele ainda manda a mesma frase, né? Olha, é o seguinte, essa aqui ainda é a forma mais segura de viajar. Uhum. É muito engraçado. E esse negócio, lembrei aqui dessas referências. Acho que ele chega até a mencionar o marido da Lois Lane e fala: então, é que eu queria falar daquele artigo. Ah, que artigo? Passei uma noite com o Superman. Sim, sim, que é um artigo que a Lois escreveu no primeiro filme. É, exato. E tá lá, inclusive, né? A capinha e tal, né? Pô, é legal pra caramba, assim, essas referências, né? Só que tem uma hora que eu acho que fica too much, né? Porque, não obstante em repetir várias as mesmas batidas, ele repete algumas das mesmas cenas. Por que choras, J.J. Abrams? Mas então, tem aquela cena de devastação em Metrópolis que tem uns bueiros voando e é uma referência de Superman 2, né? Porque tem uma cena lá que o Superman ele entra no esgoto, né, com outro personagem, ele fica lutando, né? Só que não mostra, né? Mostra só os bueiros, assim, voando, né, pra cima. E assim, tem várias dessas batidas. Lance, né? Uma cena que o Superman, ele enfim, né, ele é derrubado lá pelo Lex Luthor. É uma referência pra cena do primeiro filme, que... Também. Putz, mas aquela cena é muito boa, né, cara? Que o Lex Luthor enfia um pedaço de criptonita, né? Uhum. Na barriga dele. Uma cena muito boa também, que é fanservice, é quando ele salva a namorada do Lex Luthor e ele recria a cena da Action Comics 1. Ah, sim, sim, sim, pô, é muito boa. Que ali não é a senhorita Death Matter, né, é outra personagem essa... personagem. É a outra das várias namoradas que o Lex Luthor tem. Não, ele só pega mulherão, né? Incrível. É, sendo feio daquele jeito. Não, é, não é só um gênio do crime, é um gênio da sedução. É. Se bem que ele pegou a viúva lá, que não era lá tão bonita, mas tudo bem. Tinha dinheiro. Ela provavelmente falou: você quer um palácio de kriptonita ou vai ficar de frescura? Os fins ficam os meios, né, meu caro? Pois é. Mas o... esse filme, assim, eu acho que ele é um filme que talvez... Eu não digo que hoje ele teria uma recepção melhor, mas eu acho que ele é um filme que merece uma exibição, assim, mais assim, justa com o tempo, sabe? Porque ele é um filme que tem muitas coisas boas. E eu gosto desse tom mais intimista. Eu acho que o time cômico do filme funciona bem. As sequências de ação, apesar de elas não serem muito, assim, não ter aquela coisa, assim... né, super catástica, pô, eu acho da hora, cara, eu acho que o né, não só a primeira... É, que tá ali mais pra filme de catástrofe de novo do que um filme de ação, sabe? Mas, cara, eu gosto dessa coisa, que é uma questão que muita gente reclama do Superman, né, do Man of Steel, né, que é a coisa do Superman salvar vidas, sabe? Esse filme mostra isso. Então, isso foi algo que faltou, na verdade, no Homem de Aço. Porque se você parar, esses super-homens são complementares, porque enquanto o super-homem do Cavill dá porrada, mas não salva ninguém, o super-homem do Brandon Routh não dá porrada, mas salva geral. É, exato, exato. Você parar pra pensar nessa lógica. O Cavill, compensação, meu amigo, foca primeiro, pergunta depois, né? É, e também outra coisa que o Brandon Routh sabe, que o Henry Cavill não sabe, pelo menos ainda, é sorrir. Não, não, o Henry Cavill ele sabe, assim, ele... Eu tô aqui pra defender o Superman Crítico, pra defender o Superman Returns, tô falando mesmo, fiz esse podcast pra defender que esses filmes são bons. Tem a cena lá da metralhadora gigante, que é animal também, que tem o tiro no olho do Superman, entendeu? Essa cena é boa assim, eu vou defender esse filme, entendeu? Vocês que são chatos pra caramba. Nossa, eu não acho um filme ruim, sacou? Só que sei lá, eu achei que é fanservice demais, sacou? Não, você sabe que esse filme iria ter uma continuação, né? Eu tenho curiosidade, teria uma continuação. E o filme não foi mal na bilheteria, você tem ali. Eu lembro que ele foi até bem, né? Mas ele não deu o lucro esperado pra Warner. Não, só que tem uma coisa, esse filme ele foi um dos filmes mais caros já feitos pra época. Tem até aqui os dados. Ele custou 200 milhões em 2006, que é um bom dinheiro, sacou? Hoje em dia isso daria por volta de 260 milhões de dólares. Por exemplo... Aquaman custou 220, sabe? Sim, sim. E o Aquaman deu 1 bilhão, né? Mais de 1 bilhão de bilheteria. Exato. E esse filme deu 391, que dá hoje em dia por volta de 500 milhões, sabe? É, assim, o filme se pagou e deu um pouquinho de lucro, né? É, se pagou e o lucro foi bem baixo, sabe? Não foi muito grande, não. E... sei lá, cara. E aí, enfim, acabou que não aconteceu e foi o Man of Steel que, pra bem ou pra mal, né, e eu gosto do Man of Steel, ele é um filme totalmente oposto ao que o Superman Returns é. Não, é, enfim, por conta de tudo isso aí, né, saiu o Homem de Aço, que pra bem ou pra mal é um filme totalmente oposto, né, totalmente diferente em várias questões, né, até na questão do Man of Steel ser um filme de ação desenfreada e tal, né. Foi o filme que iniciou o universo aí do Zeca Snyder. E talvez muito das críticas do Superman Retorno foram produtos ali do Homem de Aço, inclusive. É, com certeza, com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida. A diretriz que já tinha do Superman naquela época fosse uma continuação do Return ou de um outro filme, ela teria que ia ser um filme com mais ação e tal, né? Enfim, né, cara, é compreensível, mas eu fico pensando também, assim, até que ponto, tu tá falando tanto Superman, até que ponto uma abordagem que nós realmente gostamos, né, do personagem, sabe, que esse cara é bondoso, eu não sei até que ponto isso funcionaria, né, eu também fico pensando, porque, assim, querendo ou não, o Man of Steel deu certo, né, se você parar pra pensar. Deu certo, ainda mais se comparado a filmes posteriores, inclusive. Exato, exato, exato, né, assim, o problema depois que aconteceu com o Superman e o Cavill tá muito mais ligado às diretrizes que a Warner quis dar pra franquia, pra partir de então, né, como sendo ela, né, nesse momento, né, a franquia-chave pro que a gente for chamar de DCU, né, do universo cinematográfico da DC, né? Então, mas o Man of Steel deu certo, né, não foi um consenso entre a crítica, mas deu grana e é um filme que tem seus defensores, né. É um filme bem divisível, mas deu mais lucro que o Returns. Então, assim, né? Enfim. Foi mais barato, proporcionalmente falando. Sim, sim, sim, sim. Mas eu acho que o Returns merecia uma nova revisão, entendeu, cara? E é um filme que me deu vontade de rever agora, que a gente tá falando dele. É, lembrando que nesse mais ou menos a gente tá focando no Superman, não o Superman com outros heróis, que esse também dá uma outra coisa à parte. Mas é isso, assim, assista Superman 1, 2, o 2 corte do Richard Donner. Se você tem tolerância a trecheira, assista Superman 3. Se você tiver tolerância, muita tolerância a trecheira, assista Supergirl e Superman 4. É, e assista Superman Returns, cara. Se você não gosta... Sim, claro, assista Superman Retorno. Dê uma chance de novo, é isso, né? Essa é a mensagem. Então é isso, obrigado mais uma vez, Microfonão, por estar sempre aí ajudando. Já fizemos lá o cast do fim da trilogia sequel de Star Wars e o cast dos X-Men da Fox. Foi top. Nada, tamo aí pra isso. A gente vai fazer mais, né? Se Deus quiser. Vamos, a gente ainda tem que cobrir o Homem-Aranha do São Raimundo e os Batmans do Tim Burton. Opa, esse... E do Joel Schumacher. É isso, obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por ter passado o momento de Supergirl e ter resistido ao Superman 4. Mas é isso e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. É legal pra caramba, assim, essas referências, né? Só que tem uma hora que eu acho que fica too much, né? Porque, não obstante em repetir várias as mesmas batidas, ele repete algumas das mesmas cenas. Por que choras, J.J. Abrams? Que, nossa, obrigado por me lembrar disso, Bernardo. Se você não entendeu a referência, é um homem feliz. Né? Você, ou uma mulher feliz, uma pessoa feliz. Não, escuta o meu programa lá de o fim da trilogia Secret Star Wars, que aí você entende. Ai, ai, exato. Mas, putz grilo, ai, que raiva. Fiz até Supergirl ficar melhor agora, lembrando disso. É. Supergirl. O Coringa do Jared Leto passou a ser algo bacana. Pô, nossa, cara. Ficou maravilhoso. Mas, enfim. Nossa senhora, acho que isso vai ser um extras, mas, putz. Olha, o que fica bom comparado à Ascensão Skywalker? Episódio 1, Episódio 2. Superman 4, Em Busca da Paz, Supergirl. É, Superman, não, Superman 4 acho que mais ou menos, mas é Supergirl, talvez. Superman 3. Liga da Justiça do Joss Whedon, exatamente. Batman vs Superman. Oh, rapaz. Homem de Aço. Você está entrando numa seara aí perigosa. Robocop do Padilha. Robocop 2. Elektra, o filme da Elektra também. Elektra, bem lembrado. Quarteto Fantástico 1. Quarteto Fantástico Surfista Prateado. Demolidor do Ben Affleck. Quarteto Fantástico do Josh Trank. Ah, não, aquilo não. Aquilo acho que não é possível chegar aqui. Acho que tá no mesmo nível. Não, sendo bem justo. Não.